Breakers, Biblioteca Caldegheri, para a gente estar fazendo essas coisas por nós mesmos, independente de administração pública, independente de político, independente de partido. Então a gente acha que o caminho da mudança, da verdadeira mudança, é por aí mesmo, é a gente se mobilizar. Se cada um daqui, amanhã, voltar com mais uma pessoa que vai acreditar nessa forma de organização de nós por nós mesmos, amanhã a gente vai conseguir fazer coisa até muito maior, com muito mais pessoas participando e tal. Isso depende só da gente, da nossa força de vontade, porque capacidade todo mundo aqui tem. Falou? Então, pra gente é um prazer estar recebendo aí o Eduardo. Muitas das pessoas que estão aqui já se inspiraram muito nas letras do Eduardo e ainda tem muito mais para se inspirar. O livro está à venda aqui também. Quem quiser estar adquirindo aqui, é só falar com a Fátima. E a gente vai passar agora também a palavra para o Eduardo aí. Eduardo Revolução, Eduardo o Pesadelo do Sistema. Bud, fala umas palavras aí também. Opa, eu quero falar, Eduardo. Chega mais, meu irmão. Eduardo. Meu nome é Bud X, eu estou lá dentro da Fundação Casa, né, através do SEDAP, né, e eu levo o som, eu faço o rap lá, né, para a linguagem rap lá, e uma das músicas, só para título de curiosidade, é Eu Não Pedi Para Nascer, é uma das músicas que eu tenho que rolar sempre, todo final de aula lá. O pessoal me pede mesmo e tal. E quando eles souberam que você viria aqui, fala assim, ó, os meninos lá falam que nós mandamos um salve pra ele lá, que nós curtimos desde a época do Facção Central, certo? Então é isso aí. Então, só pra passar pra você essa ideia aí, tá legal? E seja bem-vindo aí. Fez uma boa viagem, tranquilo? De boa, suave. Então, o microfone é seu aí. Valeu, mano. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu acho que mais merecedor das palmas do que eu são vocês mesmos, porque quando a gente fala de revolução e informação, é algo que parece distante da periferia, distante da favela. E é bem o contrário. A periferia quer consumir informação, ela quer se politizar, ela quer mudança. O diferencial é que, de repente, aquele que fala sobre mudança para ele é aquele cara que está na TV mentindo, aquele cara que está na política mentindo. Então, quando eu escrevi o livro, a minha intenção foi justamente não só fazer o comparativo, não mostrar que a gente vivia numa guerra igual com qualquer conflito armado do mundo. É mostrar que realmente a gente pode fazer revolução, que a gente pode realmente fazer mudança. Revolução, ela não é feita pelo cara que está segurando o microfone, é pelo cara comum da periferia. O cara comum da periferia, em primeiro lugar, ele tem que enxergar a guerra, enxergar o inimigo. Esse é um diferencial muito grande hoje da nossa guerra. Nós sequer entendemos que nós vivemos numa luta. Nós sequer entendemos, enxergamos o ódio de classe que a gente é vítima todo dia. A gente tem um Estado genocida, tirânico, entendeu? Massacrando nossa juventude, principalmente a juventude negra. Qualquer cara da periferia, ele pode até não saber dos dados, mas ele sente o preconceito, a discriminação e sente que é perseguido. Eu sempre falo que você assina um atestado de inimigo do Estado assim que você nasce na periferia. E é o que acontece. Os números estão aí. Qualquer estatística demonstra aquilo que eu estou falando, entendeu? São 55 milhões de pobres, 25 milhões de indigentes. 3/4 da população é semi-analfabetizada, e isso não é por acaso, essa é a estratégia do sistema. É manter você despolitizado, é manter você desinformado, justamente para você não enxergar o que está acontecendo. Justamente para você não enxergar que a política não está te representando. Nós temos 12 anos de governo esquerdista. Se você pegar nesses 12 anos, nós tínhamos 240 mil presos, hoje nós temos 550 mil. O governo de esquerda matou 60 mil por ano. É uma média de, em 12 anos, praticamente 650 mil pessoas. Então, nós estamos falando de uma guerra que realmente ela acontece. Então, a minha intenção, quando escrevi o livro, foi mostrar esses comparativos para quê? Para estimular o cara da periferia a fazer essa análise, a dar uma acordada e analisar a quebrada dele. Não precisa, muitas vezes, nem ler o livro ou acreditar naquilo que o Eduardo está falando. Basta você olhar a sua quebrada. Olha lá o que o governo diz. Ah, classe média. Compara na sua periferia e vê se existe classe média. Vê se alguém ascendeu socialmente porque comprou um celular, porque comprou um tênis. Não, ascensão social não é isso. Ninguém evoluiu politicamente, ninguém evoluiu economicamente. Nós apenas tivemos acesso aos bens de consumo primários. Só que você não elege um governo para ter comida no prato apenas. Você quer que a Constituição seja cumprida. E hoje você vive uma liberdade fictícia. Entendeu? Você vive uma liberdade fictícia onde você não tem direito civil, direito social, direito humano. Onde o único código que funciona para você é o Código Penal. O único elo que nós temos com o Estado, a única ligação que nós temos, o único contato é através da polícia, através do Poder Judiciário. E está na hora de você se representar. Não vai ter nenhum tipo de revolução, nenhum tipo de mudança, se aquela pessoa da periferia não acordar e entender que ela tem valor, ela tem capacidade. Eu sei que a gente há muito tempo segue essa herança do não dá, é impossível. A gente abraçou o discurso derrotista, a gente realmente acredita que o subemprego é nosso lugar, que a biqueira é o nosso lugar, que a criminalidade é o nosso lugar, que passar fome é o nosso lugar, que a miséria não está errado. Nós nunca tivemos chance, nós não tivemos chance durante a colonização, durante a escravidão, durante a libertação, entre aspas, durante a República Velha, a República Nova, durante a ditadura, na redemocratização, nós nunca administramos aquilo que é nosso. Eu também odeio o Estado. Eu também odeio o Estado. Só que, por outro lado, nós nunca administramos a política, nós nunca administramos o judiciário, o legislativo, o executivo. Nós nunca sentamos na mesa para realmente mostrar a nossa opinião. A gente sempre deixou para o Playboy administrar. A gente sempre achou que tinha representação política e não tem nenhuma. Falaram para a gente que a gente é pacífico e a gente acreditou que era pacífico. Só que os números não demonstram isso. Eu estava vendo o mapa da violência, 56 mil mortes. A polícia mata até umas horas. Só que das 56 mil mortes, pelo menos 35 é nós contra nós. Nós não entendemos que a guerra não é contra o homem da periferia. Não é aquele que tem uma vida semelhante, que tem um poder aquisitivo igual ao teu, que vive na mesma favela, tem a mesma baixa renda. A guerra é contra o opressor. Só que a guerra não é segurando arma. No começo eu até acreditei que a gente poderia fazer revolução armada, mas infelizmente no Brasil não tem como, porque a estratégia foi bem elaborada. Quando você é desinformado, você pode até pegar na arma, só que você não vai atingir o inimigo. Entendeu? Então a revolução é através da informação, enxergando o inimigo e acreditando realmente que dá para mudar. Hoje a gente tem um massacre em todos os sentidos. O Mano estava aqui falando da Fundação Casa. É um tipo de massacre. A educação é outro tipo de massacre. Você tem uma educação que não politiza, que não prepara ninguém para a cidadania, que não tem uma interação do que acontece na escola com as mazelas sociais, com a vida na periferia, com a vida no mundo real. Você tem uma escola que te distancia dos problemas, que te distancia dos direitos. Por quê? Porque eles esperam justamente isso, a massa de manobra. Aquele que não tem senso analítico, aquele que não tem poder de decisão, aquele que não pensa de forma independente, aquele que vai estar o tempo todo no cabresto, o analfabeto funcional. E hoje nós somos isso, uma massa de analfabetizado seguindo justamente aquilo que o sistema quer. Ele quer você segurando a arma, a gente vai segurar a arma. E essa arma que a gente segura não traz lucro para nós, mas traz para o sistema. Traz para o sistema. Quando você está armado, você enriquece a indústria da violência, você faz vender seguro de vida, seguro empresarial, guarda patrimonial. Quando você está armado, você faz o político ter o que prometer. Ele precisa da mazela social. Ele precisa vender uma pacificação mentirosa. A pacificação da Força Nacional, a pacificação da UPP. Eles precisam vender jornal. E para vender jornal, precisa de quem armado? O menino da periferia. Esse é o bode expiatório que a gente persegue. E a gente compra esse bode expiatório. A gente não ouve o cara que está protestando. Esse a gente acha que é vândalo. O cara que protesta, que sai para as ruas, é o vândalo. Só que aí a gente ouve o que induz a gente ver o Big Brother, ver a novela. Esse aí a gente escuta. Aí ele pede o justiçamento, a gente vai e faz. A gente espanca o menino que roubou. Ah, o menino sacou de uma arma e roubou, ele merece ser linchado. Só que a gente não pede o linchamento para aquele que violou todos os direitos dele. Porque antes de você infringir o Código Penal, violaram todos os seus direitos como criança, como adolescente, como cidadão. Então é muito injusto. E nós fomos acreditando nas mentiras da TV, nós fomos acreditando na mentira política, até chegar no estado que a gente está. O estado vegetativo de aceitação. A gente aceita tudo de uma forma maravilhosa. A gente protesta em época de Copa. Olha, esperamos a Copa chegar para começar a protestar de novo. Não, mano. A revolução não pode tirar férias. Você não pode protestar só apenas quando tem um evento internacional. O carnaval é um evento internacional, a gente não aproveitou para protestar. A gente tem que ter consciência negra todos os dias. A gente tem que querer revolução todos os dias, melhoria social todo dia. A gente tem que ter contato com a política todo dia. A nossa guerra é na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, é nos palácios de governo. É entender que a política faz parte da nossa vida e querer dominar. Quando eu falo de ocupação, é porque aquilo que está lá, que parece tão distante, é nosso. A política é nossa, os meios de produção é nosso. O seu papel não é enriquecer político, enriquecer patrão. Não. O seu papel é ser protagonista da história. A mão de obra da escrava construiu o Brasil. E a mão de obra hoje da periferia continua enriquecendo o patrão, enriquecendo os meios de produção, enriquecendo a indústria escravagista. Só que para fazer essa mudança, é hora de acreditar. E quando eu falo de acreditar, eu me sinto um bom instrumento, porque eu não me considero especial. Eu me considero um cara da periferia que, por livre e espontânea vontade, resolveu lutar. E todo mundo pode, mano, todo mundo pode fazer a diferença. Basta olhar para o sistema e enxergar o que está acontecendo. Basta buscar informação e investir na coisa certa. A gente investe no tênis, no relógio, no rolê, na droga, só que a gente não investe em informação. Aliás, a gente nunca viu ninguém na periferia vencendo pela informação, pelo diploma. A gente só vê vitória na periferia através da arma. A alienação é muito grande, a deseducação é muito grande, só que nós temos que conseguir ultrapassar essa barreira. Se a gente não se informar, se a gente não buscar o conhecimento, vai ser eternamente escravo. E a pior escravidão é a da mente. Malcolm X falava que no passado ele usava o X da incógnita porque não tinha um sobrenome. Hoje nós não temos sobrenome nem o primeiro nome. O patrão não sabe nem o seu primeiro nome. Você é apenas o escravo essencial, que enquanto estiver saudável vai receber 724 para voltar no mês que vem. Quando ficar doente vai ser dispensado e jogado fora. Então temos que acreditar na periferia sustentável. Você não precisa do opressor para progredir. A periferia sustentável, ela só não é válida para o opressor, que precisa da mão de obra escravizada, precisa do homem da periferia silenciado, chegando no horário certo, sendo esmagado dentro do ônibus, entendeu? Ele precisa de você massacrado. Dá para mudar sim, mano. Dá para mudar. Só que nós temos que ser inconformado, vingativo. Temos que odiar o sistema. O sistema te odeia. Não adianta você achar que o opressor, por livre e espontânea vontade, vai ter um surto de bonança, de benevolência e vai abrir mão da riqueza social. Quando nós falamos de igualdade social, eu estou falando de meter a mão no bolso do opressor e buscar aquilo que é nosso por direito. É desconcentrar a renda. E a violência está ligada nessa concentração de renda. É só você entrar na internet e procurar qualquer país desenvolvido. Você vai ver que ele tem pequena concentração de renda. Quanto menos distribuição de renda, mais violência. 90% do sistema carcerário é de pessoas que ou foram presas por causa da droga, ou foram presas por pequenos crimes. Em resumo, queriam consumir. E quando você quer consumir, de um lado você tem uma indústria de consumo que faz a propaganda que te arrasta, e do outro lado você tem o que? A miséria. Em outras palavras, se a Constituição fosse cumprida, nós não teríamos no mínimo ali 200 mil presos. Eu conheço a periferia, eu já fui em Fundação Casa Tomas Horas, e todos que estão ali vão justamente para o crime porque foram empurrados. Nós não nascemos com índole de criminoso, a genética da criminalidade não está no nosso DNA. Se não fosse o sistema, muitos da periferia não estavam no crime, muitos não pegariam numa arma. Você pega numa arma porque se torna a única opção de consumo. Pode parecer diferente para quem, pode parecer estranho, algo assustador para quem não é da periferia. Mas quem está num barraco, quem está ali tendo os direitos violados 24 horas por dia, sabe muito bem do que eu estou falando. Você não consegue progredir na periferia sozinho. E o sistema também não quer que você progrida. Justamente para quê? Para quando ele te der um Bolsa Família, você veja um verdadeiro herói. Ah, o Salvador da Pátria me deu um Bolsa Família. Ele não me deu o salário constitucional que eu elegi para ele me dar, mas ele me deu um Bolsa Família. Ele me transformou no eleitor cativo, fidelizado, que de 4 em 4 anos é o refém que vai voltar para não perder o benefício. É muito pouco. Nós estamos se conformando com muito pouco. Para mim, dói até umas horas ver a nossa juventude jogando fora a vida por causa de um tênis. A gente tem que se valorizar, mano. Um tênis não vale sua liberdade, não vale sua vida, não vale o sofrimento da sua família. Quando você está preso, sua família está presa. Quando você morre, sua família morre. Entendeu? E nós estamos dando a nossa vida por muito pouco. Nós estamos sendo presos por muito pouco. Nós nem pensamos em revolução, nem pensamos em luta. Hoje aqui mesmo era para ter umas 5 mil pessoas, ou até mais, porque a periferia toda é vítima, porque a periferia toda está sendo massacrada, entendeu? Só que é como eu falo, é um caminho difícil, só que através da palavra você consegue várias mudanças. Eu estava falando agora, não sei onde ela está, para a senhora que é uma mãe de Maio, aqui ó, falei para ela, o livro que você me deu, através dele escrevi uma letra para o próximo CD, e através da informação é isso, você consegue fazer mudança, isso aqui não é em vão, isso aqui não é em vão, o menino da periferia realmente precisa acreditar que ele tem tudo para ascender socialmente, e ele tem que acreditar que a informação é o único caminho capaz de trazer a mudança. Eu sempre falo, eu já vi um monte de cara do crime, já vi cara com metralhadora, cara com 1 milhão, uma semana depois estava na mão de um delegado no acerto, porque não tem mudança através da arma, pelo menos dessa forma não. A nossa única mudança é se politizar, é bater de frente com o sistema, é sair pelas ruas constantemente, é querer mudança, é olhar para a televisão e ver o quanto ela é racista, o quanto ela é preconceituosa, é olhar para a televisão e ver o quanto ela é criminosa, ver o quanto a educação é embranquecedora, criminosa também. Eles cometem crime contra a gente o tempo todo e a gente sequer boicota. A gente não boicota a televisão, a gente não boicota o bem de consumo que é racista. Não tem nós na propaganda e a gente compra. Não tem nós na novela e a gente assiste a novela. Porque a gente não acredita no poder do boicote, mano. Tudo passa por nós. Tudo passa por nós. Você é o telespectador, o eleitor, o consumidor. Entendeu? Para o empresário enriquecer, ele precisa vender para você. Para a televisão ter audiência, você precisa estar na frente da TV assistindo. Tudo passa por você. Para o político se eleger, ele tem que montar um palanque na periferia e mentir para você. Então, se tudo passa por nós, por que que nós não somos patrão? Por que que nós pensamos como escravo? Por que que nós não queremos mudança? Se eles estão na nossa mão. Então está na hora de mudar essa inversão de valores. Está na hora de acordar e falar, porra, peraí, tem algo errado, mano. Eu tenho poder até umas horas. Mas é o poder da união. Poder da união. Agir como conjunto. Pode parecer distante quando eu falo, vamos ocupar 90%. Mas se a gente quiser, ocupa. Pode ver São Paulo mesmo. Ah, não vamos baixar o preço da condução, começaram a quebrar a prefeitura, baixou no outro dia. Aliás, nem aumentou, porque isso é a força popular. Só que também o inimigo não é bobo. Ele sabe quem está protestando, ele não é otário. Ele está vendo a manifestação, ele sabe quantas pessoas da periferia tem lá e quantas pessoas da playboyzada tem lá. Não adianta o playboy segurar uma cartolina pedindo educação. Ele estuda na USP, mano. Quem tem que pedir é nós da periferia, que estamos mendigando cota, quando na verdade a gente precisava ter a faculdade na periferia. Claro, a cota é justa, mais do que justa. Nunca competimos em pé de igualdade. Só que a gente não devia se contentar apenas com a cota. Tinha que ter uma universidade em cada periferia, em cada quebrada, em cada bairro. Entendeu? Você é o povo perseguido. E para quebrar essa algema, é só olhar para você e enxergar o que acontece ao seu redor, mano. E enxergar realmente a guerra. Faz o comparativo com qualquer país em conflito. A nossa guerra é pior. Nenhum país do mundo mata 56 mil. A China, que tem mais população, não mata. A Índia, que tem mais população, não mata. O Brasil mata mais que qualquer um. Isso porque a gente não contabiliza as mortes de causa ignorada do Ministério da Saúde, que é assassinato, que eles inventam, que é a morte de causa ignorada, e nem os desaparecidos. Se a gente contabilizar tudo isso, no mínimo, estamos falando de 80 mil. E não é 80 mil playboy, é 80 mil cara da periferia, 80 mil pessoas que são parentes de vocês, amigos de vocês, pessoas igual vocês, igual eu. E eu cansei de ver esse extermínio, porque é injusto, mano. É injusto, porque você olha, você tem uma política que você investe e não tem retorno social nenhum. Você paga imposto, não tem retorno social nenhum. Você enriquece o patrão, não tem retorno social nenhum. Então, mano, tá na hora de querer uma reforma política. Tá na hora do seu representante, em primeiro lugar, ser da periferia. Eu acho que representação política tem que ser o cara da periferia. Por que que o cara que nunca pisou no barro vai te representar? Não tem lógica, mano. Não tem lógica. Não é porque ele leu a respeito. O maior conhecimento é da experiência. Ele pode ser o teórico que leu. Por que que um juiz vai me julgar, mano? Ele nunca pisou na periferia. Ele não tem sensibilidade para saber o que me leva para o crime. Entendeu? Você tem que ser representado pelo cara da periferia, em primeiro lugar. Segundo lugar, diminuição dos parlamentares, dos seus assessores. Para que que você precisa de tanta gente ali te roubando? Por que que eles têm que receber cerca de 26 mil? Por que que eles têm que ter benefício? Ele representa o cara de um salário de 724 e ele ganha 26 mil e ainda tem benefícios? Não, ele tem que ganhar salário do povo. Precisamos de reforma tributária. Por que que você vai pagar 5 meses de impostos, mano? Cada produto que você consome, 50% é imposto. Reforma social, está na hora de desconcentrar a renda. Está na hora de realmente receber um salário que condiz com aquilo que você trabalha. Hoje você recebe por uma semana, e olhe lá, estou sendo até generoso. O salário que você recebe seria uma semana do seu trabalho. Os outros 20 dias você trabalha de graça. Então, mano, temos muita coisa para reformar, temos muita mudança para fazer, temos muita vida para salvar. Só que depende de nós. Depende de nós. Existe a rede de privilégios e a rede de desprivilegiados. Nós estamos nela. Como eu falei, nunca tivemos chance durante a história. A história foi completamente predatória. Nunca houve 13 de maio para ninguém. Não houve nenhum tipo de libertação. Tem um monte de mentira. Nós somos discriminados em qualquer setor. Quando eu falo nós, é o negro, é o homem da periferia. Nós somos discriminados. Um monte de pessoa da periferia tem que dar até endereço falso para tentar ser aceito. Só que assim, se a gente não acorda, não é o inimigo que vai acordar por nós. É como eu sempre falo, aqui não pode ter o socialismo utópico. Ah, o burguês vai acordar e vai falar, olha que bom, mano. Eu agora quero abrir mão do meu iate, quero abrir mão do meu jato para ajudar aqueles caras da periferia que eu nunca sequer considerei gente, que eu sempre considerei número estatístico. Não vai ter mudança dessa forma. Mudança é isso aqui, ó. É exercitar o que nós estamos falando aqui, é manter essa chama viva, manter essa ideia viva, querer mudança o tempo todo, focar nas coisas certas, ter ideologia na mente, porque a ideologia é a maior blindagem que uma pessoa pode ter. Quando você tem uma ideologia na mente, ninguém te faz ajoelhar, mano. Ninguém te faz ajoelhar. Ou pelo menos, que a gente pelo menos acorde para saber que é escravizado, para saber que está numa guerra. De repente a gente pode até não fazer mudança nenhuma, mas você sabe que é escravizado. E para mim é uma diferença muito grande. Pelo menos eu sei que é o inimigo. Quando você faz o comparativo da escravidão do passado com a escravidão contemporânea, a nossa é muito pior. Porque o cativo antigo, ele sabia que era escravizado. Ele odiava escravizador, ele não agradecia a chibatada. Hoje nós somos negro da casa, tá tudo bom. Ó, que maravilha. A gente pode chegar perto do patrão, pode lavar o carro dele, pode ganhar uma merreca. Olha que bom, ele deu uma cesta básica para nós, ó que bom. Só que ele não paga o salário constitucional. Olha que bom, o político falou da periferia. Olha que bom, o político vem na periferia e monta o palanque dele. E a gente trata ele como herói. Não foi uma nem duas as vezes que eu vi político sendo tratado como herói na periferia. O mesmo político que rouba, quando ele chega na periferia, é tratado como um deus. Tá errado, ele tem que ser cobrado, mano. Se a gente dá uma mancada na periferia, a cobrança é radical. Por que que aquele cara que montou um púlpito na periferia, um palanque, mentiu pra gente, iludiu a nossa gente, ele não vai ser cobrado? Por que que ele pode passar batido? Enquanto não houver esse tipo de cobrança, enquanto a gente não levar a sério essa palavra chamada política, não vai ter mudança nenhuma. E está na hora de querer ocupar. Não tem julgamento justo se a favela não está no plenário. Não tem política justa se a favela também não estiver na política. Não tem meios de produção justo se você não estiver lá dominando, se você não for o patrão. Entendeu? Nós estamos falando do capitalismo, mano. Capitalismo é assim. A estrada é asfaltada com carne humana. E é isso hoje, é uma concentração de renda do topo da pirâmide, quer que a gente se dane, eu não vou nem falar o palavrão, que é o que eles querem realmente. O topo da pirâmide não está nem aí, mano. Não está nem aí, então está na hora de mudança. Porque o topo da pirâmide não faz nada sozinho. Entendeu? Eles não fazem nada sozinho. Tudo eles precisam da nossa mão de obra. Só que, mano, chega de construir cidade para o playboy colocar a placa. Entendeu? Chega de ver rua com o nome de escravizador, chega da estátua do escravizador, certo? Chega da estátua do genocida, chega do estado genocida, chega de tudo isso. Chega de tudo isso. Não é porque um rapper está falando, é porque é a nossa realidade. E só vai ter mudança se depender de nós. Eu sempre bato muito nessa tecla da mudança, porque a gente realmente não acredita. A gente realmente não acredita que não é, a gente realmente não acredita que é possível. E é possível sim, mano. É possível. Eu sempre falo que a mão que segura um revólver pode escrever livro, entendeu? Pode se tornar advogado, juiz, promotor, pode fazer uma justiça melhor, pode fazer um futuro melhor. Quando eu venho aqui é porque eu acredito em cada um da periferia. Eu estou aqui porque eu olho para a plateia e vejo um monte de Eduardo, mano. Eu vejo um monte de pessoa que não tinha esperança, mas um dia teve a mudança quando acreditou em si própria. Ah, mas a revolução é distante. Para de fumar, é revolução. Para de beber, é revolução. Respeita seu pai, sua família, é revolução. Se respeita, é revolução. Entendeu? Divide o que está sendo trocado de ideia aqui com outras pessoas, é revolução. Olha o mano errando e tenta corrigir, é revolução, mano. Revolução não é apenas sair para a rua pegar em arma. Revolução é mudar a sua vida. Revolução é querer a mudança daqueles que estão à sua volta. E quando eu falo de revolução, é isso, é autopreservação. É salvar a nossa gente. É salvar a nossa gente. Eu já cansei de ver 10% tratando a gente como marionete. Entendeu? Eu já cansei da barbárie. Já cansei da política escravagista. E não vai ter nenhuma mudança enquanto a gente não tiver representado. Enquanto a gente realmente não enxergar essa guerra que está acontecendo. Enquanto a gente realmente não entender que a ascensão social que a gente precisa não é comprar nas Casas Bahia, não é ter um crediário. A gente precisa estar inserido na educação e na educação transformadora. Sem universalização da educação, sem aumento da renda per capita, não tem desenvolvimento humano. Isso é em qualquer país do mundo. É qualquer país do mundo. Independente do nome que nós vamos dar ao regime. O que interessa é a gente dominar. O que interessa é a gente partir para a rua realmente, mas querendo revolução. É a gente olhar para os nossos inimigos e enxergar o verdadeiro inimigo da periferia. Não é teoria da conspiração, não. Nós somos perseguidos, entendeu? Os números são provas. A gente é vítima da sociedade. Só que a gente é vítima da sociedade duplamente. A gente é vítima quando ele atira e a gente é uma vítima da desinformação que está silenciado. Só que hoje nós podemos usar a rede social, usar a internet, nós podemos fugir do pão e circo. Enquanto o opressor, o playboy, usa a rede social para marcar a revolução dele, para fazer manifestação, a gente usa para marcar treta de futebol, mano. Então a gente tem um mecanismo, mas a gente usa para futilidade. Então, irmão, você está numa guerra. Para fazer uma analogia bem pertinente, é como se você estivesse no Vietnã com os Estados Unidos atacando e você assistindo futebol e achando que está tudo da hora. Não que a gente não possa ter um time, não que a gente não possa até ver televisão, só que a gente tem que ter um foco, tem que ter um intuito de mudança, entendeu? Tem que realmente enxergar a guerra. Irmão, a palestra, na verdade, como eu sempre digo, não é nem uma palestra. Eu venho aqui de coração falar aquilo que mano, eu penso, fazer esse apelo à consciência que outros grandes mestres já fizeram, entendeu? Martin Luther King, Malcolm X, Gandhi, Mandela, etc. A intenção é justamente mostrar que uma pessoa da periferia, humano comum, desprivilegiado igual a qualquer um, sabotado pelo sistema igual a qualquer um, está aqui para lutar. Pelo menos para expor aquilo que pensa, pelo menos para através da música dele ou através da literatura, exercer um tipo de influência positiva. Só que assim, a noite só é completa com cada um se manifestando. O legal é todo mundo se inteirar, todo mundo participar, perguntar aquilo que tiver do coração. Eu sempre falo, independente do seu português errado, hoje aqui não é um evento, ninguém está reparando se você fala bonito ou não. O que interessa é você se expressar. Não existe hierarquia, não existe degrau, todo mundo aqui está igual. Entendeu? A ideia aqui é horizontal. Entendeu? Então é o seguinte, todo mundo fica livre para falar o que quiser. A princípio, mano, infelizmente, eu não trago boas notícias. Nós estamos numa guerra e, infelizmente, sou uma vítima predileta do sistema. Porque sequer enxergamos a guerra e sequer queremos mudança. Sequer queremos ver a bandeira de trégua. Porque nós não vemos a guerra. Nós realmente acreditamos que a pacificação é feita com metralhadora, com o PP. Nós realmente acreditamos que o nosso inimigo está na Fundação Casa, que o nosso inimigo está no CDP, que o nosso inimigo está na biqueira. Não, esse não é o nosso inimigo. Tanto é verdade que a polícia mata o cara da periferia, a polícia prende o cara da periferia e não tem mudança. Não tem mudança porque o problema é o político. Ele merece pena severa, ele merece ser linchado, ele merece prisão perpétua. Ele merece porque o crime hediondo, que o maior crime hediondo na minha visão é a corrupção. É você roubar o dinheiro, é você roubar o transporte da população, é você roubar o hospital da população, é você assaltar pessoas carentes. Esse é o maior criminoso do Brasil. Aí, pessoal, a gente ainda tem um tempo aqui para estar trocando uma ideia com o Eduardo. Quem está afim de fazer alguma pergunta, algum comentário, ó, pega o microfone aqui e faz. Ó. E é como eu falei, pode ficar à vontade, pode falar sobre música, sobre problema social, porque normalmente a palestra, ela seguiu por um caminho de falar sobre Brasil, etc., violência, então a pessoa de repente tem uma curiosidade até sobre música e fica meio inibido. Mano, hoje aqui nós estamos para trocar ideia, todo mundo pode ficar à vontade. Boa noite, Eduardo. Meu nome é Jorge. Boa noite. Eu, sinceramente, ia te fazer duas perguntas em uma só. Eu não tenho candidato, acho que durante os 8 anos, nem para senador, para governador, para prefeito, para nada no Brasil. Você já pensou em fundar um partido político como o Tupac fundou nos Estados Unidos antes? E quando ele fundou, ele foi assassinado, que foi o Thug's Life. Você tem essa intenção? Então, na verdade, a minha intenção, ela é um pouco mais ambiciosa. Eu acho que é muito pouco você pensar num partido político. Nós representamos no mínimo aí 160 milhões de pessoas, entendeu? Somos uma classe que mais gera riqueza para o país, que mais consome. Então seria muito pouco a gente montar um partido político só. Então quando eu falo de invasão, é a gente ocupar os partidos políticos que teoricamente dizem que representa o povo, é chegar nesses partidos e exigir o cara da periferia. Entendeu? Exigir que o cara da periferia esteja dentro do partido justamente para a gente ter opções. Então, assim, claro, quando a gente fala de política, ainda mais quando você está debatendo esse assunto, a primeira pergunta é justamente essa. E aí, você não quer ser político? Eu quero realmente fazer essa, como que eu posso dizer, um trabalho de base justamente para que a periferia como um todo pense na política, porque não adianta um partido só, não adianta uma pessoa só. Nós temos que chegar como um todo. Beleza, obrigado, Edu. Firmeza. Não, de boa. Bom, boa noite mais uma vez, Eduardo. Sou o Bud X, sou rapper. Firmeza. No começo da sua fala, você citou 12 anos de governo de esquerda e um aumento, né, nos presídios e tal. Não sou filiado a nenhum partido, certo? A minha pergunta é curiosidade mesmo. Você acha que se fosse um partido de direita ou esquerda, como é? Você acha que isso influenciaria esse aumento da criminalidade ou não? Você acha que está... Ou é os homens acima do partido ou seria o caso da esquerda mesmo? Então, quando eu cito partido de esquerda, eu estou sendo até irônico para mostrar que não existe nenhum partido de esquerda. Que quando você está na oposição, você sempre sabe aquilo que contestar, aquilo que reivindicar. Uma vez quando você está no poder, não tem nenhum tipo de mudança. Então, quando a gente elegeu Lula, o primeiro pensamento era o quê? Colocamos o homem do povo no poder. Só que, para mim, você vai ver o resultado através de números. Então, quando você olha para a miséria, ela continua lá. Porque classe média, que eles falam, é mentira. Quando fala de classe C, porque você comprou um celular, é um absurdo. É o insulto à nossa inteligência. Só a gente comparar a nossa classe média com qualquer classe média do mundo, você vai ver que é um insulto à inteligência. Quando você fala de estatística de violência, só aumentou. Entendeu? Então, que eu, quando eu falo do governo de esquerda, é que, na verdade, você não teve mudança nenhuma. Eu não elegi um homem do povo para continuar a prisão em massa. Eu não elegi um homem do povo para continuar o extermínio das pessoas da periferia. Eu não elegi um homem do povo para, em vez de me dar um salário constitucional, me dar, entre aspas, porque é devido, me dar um Bolsa Família. Então, assim, nós não precisamos de nenhum tipo de assistencialismo. Entendeu? Nós não podemos estar esperando Bolsa Família, mais médicos, entendeu? Esse tipo de programa, PAC, nós precisamos realmente daqueles que façam a Constituição existir, entendeu? Coloque na prática o que está sendo, o que tem ali na teoria. Então, na verdade, assim, nós precisamos realmente de pessoas com sensibilidade. Hoje, nós vemos uma máfia no poder, você vê uma política onde o intuito é o quê? É governar para o empreiteiro, para a petrolífera, para o setor da aviação, enfim, para aquele que investiu, para aquele que elegeu o candidato, e foda-se o povo, é o que nós temos. Ou seja, é o sistema que a gente tem que brigar, não importa qual partido. Esse sistema que está aí é que a gente tem que mudar ele. Exatamente. Né? Acima de partidos e tal. Quando a gente fala de Estado, eu sempre falo assim, ah, o Estado é genocida. Na verdade, pessoas são genocidas. Porque atrás de um órgão público, atrás do poder público, tem pessoas. Então, você tem o quê? No poder executivo, legislativo, judiciário, você tem pessoas que não vieram da periferia. Entendeu? Que olha para a periferia como número, como estatística. Então, eles não têm sensibilidade nenhuma. Então, nós precisamos dessa ocupação justamente para mudar. Entendeu? Da mesma forma que o comunismo nunca foi realmente colocado em prática, foi colocada a tirania, no Brasil nós nunca tivemos uma política realmente colocada em prática. Nunca vi uma democracia representativa. Porque o cara que está ali para te representar, ele não veio da periferia. E não tem como, mano. Não tem como um cara que não veio da periferia representar quem veio da periferia. Por exemplo, se você perguntar para mim quem é o povo escolhido, né, se eu fosse Jesus, seria os caras da periferia, não seria o playboy. Porque a minha classe faz, é assim que funciona. Valeu, obrigado, Eduardo. Oh, eu já vou passar também, eu queria aproveitar e fazer uma que tem a ver com o assunto. Ô, Eduardo, eu já vi algumas falas suas pessoalmente, outras pela internet. E eu vi que você sempre fala da questão do Lula, que veio é um cara que veio de uma realidade sofrida e hoje está com a elite. Né? E ao mesmo tempo você fala que a ideia seria formar um partido da periferia. Não, vários partidos invadiram o Estado. Sim, eu só queria entender melhor essa ideia do partido da periferia, se é um partido tipo para disputar a eleição ou é um partido tipo Panteras Negras, que veio um tempo atrás uma companheira dos Panteras Negras falar aqui. Entendi. E falou do partido, como é que era a ação lá, né? Que não era só também armas na mão para fiscalizar o serviço da polícia. Exatamente. A repressão. É. Mas ao mesmo tempo, o que pouca gente lembra é que eles construíam escolas. Exatamente. É que eles iam atrás da saúde, era um partido assim de ação, não parlamentar. Aí eu queria saber qual que é a sua ideia. Assim. Então, quando eu falo de ocupação política, é não só formar um partido e invadir os que tem, porque os que tem, eles falam que é para representar o povo. Então, se é para representar o povo, nada mais justo que o povo esteja lá. Quando eu falo de manifestação, é em todos os sentidos. A gente tem que ter organização social, política, justamente como era o Black Panther também. Entendeu? Não precisa ser só uma representação parlamentar. Isso aqui é um tipo de organização. Isso aqui é uma ação social, um foco de resistência. Isso aqui faz mudança. Só que a gente precisa exercitar isso aqui. Não adianta a gente deixar esse tipo de evento apenas para um dia especial. Tem que ser comum. Eu, na periferia, quando trombo as pessoas, eu faço tipo de palestra. Aliás, eu faço essa palestra todo dia. Porque eu tento exercitar, tento, de repente, influenciar de alguma maneira. E é isso. É o que eu penso. Nós temos que fazer esse tipo de mudança através da nossa consciência, através da troca de informações. E, claro, buscar a política, porque não tem jeito. Tudo passa por lá. Se você não está na mesa de decisão, se você não tem poder de voto, veto, não adianta. Não adianta, ninguém vai fazer mudança por você. E enquanto a gente não tiver uma bancada política real mesmo para aprovar nosso projeto, para realmente levar a sério aquilo que a gente pensa, não tem mudança. Até hoje, toda a lei foi escrita para seguir os interesses dos poderosos, da classe dominante, daqueles que manipulam o poder, que tem o monopólio do poder. Entendeu? Por quê? É falta de representação. E é o que eu falo, mano, nós temos que ocupar em todos os setores. Temos que ter organização também na periferia. Eu falo, mano, a gente tem que seguir vários exemplos. Eu vi uma vez pessoas dentro de uma cela parando São Paulo. Imagina nós em liberdade o que não pode fazer. Entendeu? E eu não estou falando de criminalidade. Eu estou falando nós por nós. Entendeu? Todo mundo aqui pode querer mudança. Todo mundo pode querer transformar o seu dia a dia. E não precisa ser um Eduardo para formar um partido político ou um partido na quebrada. Tem que ser você mesmo da periferia. Entendeu? A gente tem que se comunicar. Isso é um pensamento que está em vários manos. Só que a gente não coloca em prática. Parece que a gente tem vergonha de falar sobre revolução. E é um assunto meio tabu mesmo. Quando você fala de revolução, parece que você é meio louco. Ah, o chato tá chegando ali, ó. Vai começar a falar essas conversas fiadas. Porra, todo mundo tá bem. Ó, os caras na periferia têm até carro. Os caras têm carro, têm isso, mas não tem educação. Só que quem precisa de educação quando você está na periferia? Quando você tem a ideia que o patamar de evolução é ter um tênis, ter um celular. Mas é isso, organização em todos os sentidos. Organização política, organização social. Nós temos que se manifestar, a gente tem que mudar, independente da forma que seja. Eduardo, primeiramente satisfação. Pô, aqui, toda ó, a minha morador firmeza. Aqui do Santa Rosa, mano. Nada mais agradecer ao Santa Rosa Breakers. Mano, o que você fala pro moleque que tá começando no rap? O que você declara do status do rap nacional hoje, mano? Então, o conselho que eu dou é o seguinte: em primeiro lugar, originalidade. Entendeu? Então, por exemplo, você chega no hip hop, tem várias bandas, então cada banda escreveu a sua história. Então você tem que também ter a sua história original, você tem que olhar no espelho e se ver. É legal você curtir outras bandas, eu também curto, também acho da hora um monte de música. Só que na hora que eu vou escrever minha música, eu fico 6 meses sem ouvir rap. Justamente para não ter influência de ninguém, para ser apenas o Eduardo. Então, em primeiro lugar, originalidade. Outra coisa, dependendo de você. Não adianta você imaginar que vão abrir a porta para você, que vão te convidar para o sucesso. Não. Todo mundo vai puxar o seu tapete. Ninguém vai te chamar para fazer sucesso. Ninguém vai falar, oh, abre o show aqui para você aparecer. Não é assim. Então, depende de você. Quanto mais perseverança, mais chance. O bagulho é correria. Mano, e o que você fala sobre o cenário do rap hoje em dia? Mano, o rap, eu sempre, eu deixo bem claro, muitas pessoas até não gostam, porque assim, eu entendo que muita gente é fã de muitos grupos e de repente tem uma expectativa que a conduta siga exatamente aqui e algumas pessoas se decepcionam. Só que assim, eu sempre deixo claro que o rapper não assina nenhum estatuto de seguir o caminho da ideologia da revolução. Eu faço isso porque é algo que está no meu DNA, entendeu? Quando eu estou escrevendo rap, eu lembro da minha mãe enterrada num caixão de papelão, do meu primo que a polícia matou, do meu irmão, da minha avó. Então é assim, mano, essa é a minha raiz, entendeu? É meu povo, eu olho pro cara da periferia, eu quero mudança pra ele. Então eu lembro de quando eu passei fome, quando eu pedi esmola pra comprar uma cadeira de roda pro meu irmão. Então assim, eu tenho muita coisa contra o sistema, eu tenho muita vingança pra fazer. Então esse é o Eduardo, eu tô dentro desse rap. Só que eu não posso cobrar de um cara que de repente quer falar sobre alegria. A gente tá falando sobre liberdade de expressão. Eu entendo o público, mas assim, cabe ao público ter a decisão de escutar ou não. Ah, de repente aquele mano está te decepcionando, apenas não escuta. Eu acho que nós temos problemas muito mais graves, problemas maiores do que o cantor de rap. Entendeu? Da hora o rapper quer fazer revolução, firmeza, caminha com nós. Ah, o rapper não quer fazer revolução, quer cantar sobre alegria, firmeza. Vai que vai, demorou. Mas você acha que o rap podia estar mais ativo, mano? Ah, eu sempre gosto de aproveitar todas as oportunidades. Então o rap é uma ferramenta revolucionária. Quando eu me interessei pelo rap, foi justamente porque a essência era o quê? Transformação, mudança, era a voz da periferia. Era mostrar pro Brasil como um todo, pra playboyzada, que a gente não tava moscando na periferia, sabia o que tava acontecendo. Então essa é a essência que me atraiu. Entendeu? Claro, se você perguntar pra mim que tipo de rap eu prefiro, eu vou falar, lógico, que é o rap da antiga, onde a gente disputava que era mais politizado. Só que também é como eu falei, a gente não pode estar aqui falando, ó, mano, vocês são obrigados a cantar o que vocês não pensam, o que vocês não sentem. Seria muito pior se tivesse um monte de cara falando sobre violência sem ter nenhum embasamento sobre aquilo que está falando. Falando só porque dá dinheiro, porque a periferia respeita. Então, mano, é dessa forma, não dá para cobrar de todo mundo. Próximo aí. Firmeza, Eduardo. Firmeza. Aí. Você também é uma influência em mim. Eu sou punk, anarcopunk. Vocês também, quando eu era do Facção, já tocaram com grupos anarcopunks. Então vocês sabem do que nós somos, nós temos essência de luta. Uma das coisas que você falou aqui, mano, é real. É, esses protestos aí não começou o ano passado com o Passe Livre. Até o Passe Livre começou, eu peguei os primeiros panfletos lá em 2004, 2003, tá ligado? Foi quando começou mesmo. Mas as lutas como a das Mães de Maio, a luta do rap, do hip hop questionador mesmo, igual a essência que você falou e que a que eu sigo, tá ligado? Grupos da antiga mesmo. Eu acho que nem muitos dos rap tá se perdendo hoje. Hoje você quase não vê um MC. Aqui hoje teve isso, mas faltou o DJ, faltou os break aqui também, tá ligado? Pra tá todos os elementos do hip hop como é, né, mano? O break, o grafite, o MC. Isso você também falou, que não tem que obrigar os mano, ah, vamos falar só sobre o lance questionador. Mas eu acho que como a gente vem da periferia, não tem como a gente ficar, que nem você falou, vendo televisão enquanto o mundo tá acabando, mano. A gente tem que ter uma essência questionadora mesmo, tem que falar, tá ligado? Falar de luta de classe, falar de insurreição. Todo esse engajamento aí que você tá trazendo, que você tá propondo pra periferia, falando, ó, mano, vamos estudar, vamos conhecer, vamos correr atrás. Você citou uma par de gente aí, mas aqui no nosso Brasil mesmo, que nem eu sou anarquista, né, mano? Então eu já discordaria dessa ideia da gente tomar o Estado, a gente, tá ligado? Porque eu acho que a gente pode se organizar de uma maneira autônoma. A gente fala de autogestão, né? Você também conhece essas ideias, eu creio, né? Então, também eu ia perguntar isso aí pra você. Se é esse Estado que você quer, tipo, do Estado comunista, se você é marxista ou tem alguma dessas linhas de pensamento. Não, eu, aí e tal. Eu tenho, assim, eu já li muito, já li Bakunin, Proudhon, então, anarquismo, entendeu? Já li Marx. Só que, assim, eu procuro tirar um pouco de cada, entendeu? Não me fundamento numa ideologia só, numa filosofia só. Então, quando eu entendo a posição do anarquista, o ódio contra o Estado e tal, o que eu falo, assim, o Estado brasileiro... A gente é contra o Estado, a gente nega o Estado. Entendi. Só que, assim, eu penso da seguinte maneira. O Estado brasileiro nunca foi administrado pela periferia, pela favela. Entendeu? Então, o problema, eu não sei se, de repente, é a política, mas são os políticos. Entendeu? Então, esse é o maior problema. O que eu sempre falo, assim, ó, a única coisa que não tem a ver com a minha linha de pensamento seria o socialismo utópico. Ah, esperar a burguesia abrir mão e um dia a gente chega. Não. O que nós temos, assim, para derrubar o capitalismo, nós temos o que hoje? Ocupação. Entendeu? Quando você tem 3/4 da população semi-analfabetizada, não tem como você falar, vamos tomar de assalto tudo e a gente, através de uma colaboração mútua, a gente vai buscar o bem comum. Eu também quero uma sociedade sem classe, uma sociedade libertária. O problema é que eu vejo essa sociedade, em primeiro lugar, depois que a gente tomar o Estado. Primeiro a gente toma o poder e depois a gente vai ver como faz. Agora, se a gente ficar aqui perguntando, porra, será que o Estado, será que a política... Não, para mim é o único caminho que nós temos. É, que nem você falou, eles se equipararam 500 anos, né? Já desde a primeira calavera pisou aqui, já, eles já vêm plantando isso daí, né? Só para ter uma ideia, mais de 300 anos, o homem da periferia sequer votou. Para votar, você precisava ter renda. Então, era só o nobre que votava e era votado. Então, nós nunca tivemos chance nenhuma. Então, respeito essa ideologia, tem muitas coisas que eu me identifico. Só que, da mesma maneira, quando você tem um país completamente desinformado, na hora que você toma o poder vai ser tomado pelas pessoas que tinham consciência. E hoje representa apenas 1/4 da população. De qualquer maneira, você vai ter um poder, entre aspas, conduzindo as pessoas. Entendeu? E isso é uma verdade. Então, pense o seguinte, você tem a política, você tem o judiciário, executivo, os meios de produção. Nada mais justo do que a gente pensar nisso. É, então, firmeza. Era mais essa ideia. E aí, complementando essa ideia também que, do hip hop, né, dessa questão, é você ver como que funciona isso, né? Você falou que não concorda com a ideia de impor uma questão de questionamento, ou do mano ficar só falando de revolução social, dessas coisas não, assim. Não, é que eu não concordo. Não, não que você não concorda, mas assim, que cada rapper hoje, que nem você não quis citar grupos ou nomes, nem eu vou citar aqui, mas tem uns que não estão preocupados com a periferia, assim, apesar de virem dessa essência da periferia. É que, assim, a gente, quando fala de rap, a gente está falando de transformação realmente, de militância, de engajamento político. Então, quando você vê o rap se distanciando da essência dele, para nós, que é mais antiga, lógico que surge como algo antinatural. Não é natural você ver o rapper que não quer falar sobre aquilo que acontece na periferia. Mas, por outro lado, você está aqui defendendo a liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Então, não dá para você cobrar que todo mundo cante igual Eduardo, que todo mundo siga o gangsta, que seria o que eu canto hoje no Brasil, é bem diferente do americano, mas é rotulado dessa forma, entendeu? Aquele rap que discute, aquele rap que questiona, que reivindica, mas é, faz parte, o hip hop é isso, mano. Beleza, entendeu? Mano. Oh, sangue bom, pra caralho. Beleza, Eduardo. Boa noite. Então, é o seguinte, Tu falando da história do Brasil, né, questão de nós, a questão escrava, né, que nós passamos e tudo mais. Aí, acho que tinha que lembrar que a escola nos faz esquecer isso também, né, eu dou aula de história, eu sei que às vezes eu falo nisso também. Mas nós temos algumas referências no passado que a gente pode trazer para o presente, para reflexão e para ação. Por exemplo, a balaiada, né, em Maranhão, Pará, onde Negro Cosme conseguiu organizar um quilombo enorme, sendo um processo de educação revolucionário para a época, educando e alfabetizando negros fugidos, resistentes, né, da escravidão, e se tornando homens livres e educados por eles mesmos, trazendo a cultura africana e a cultura que eles estão aprendendo com os índios, com os brancos pobres também aqui no Brasil. Nós temos também a cabanagem no Pará, que foi uma questão confederada, não teve um líder definitivo, né? Teve vários processos e uma violência imensa em cima deles. Lembrando que a balaiada, inclusive, vai ser resultado, o final dela, trágico, e que a gente vai lembrar do Duque de Caxias, né? Esquecendo dos nossos antecessores, dos antepassados. Então, o que você pensa dessas referências históricas, assim, que a gente só lembra o lado negativo, né, da história e... Então, o problema é que quando você tem uma educação embranquecedora, que na verdade a tentativa é branquear o ensino, você até tem essas referências. O problema é da maneira que ela é passada para o aluno. Você pode dar ênfase, mas isso não é o comum, entendeu? Não é o habitual. Normalmente na escola eles vão dar ênfase ao escravizador, vão colocar ele como herói, vão colocar o bandeirante como herói, porque justamente a educação hoje, ela provém de quem? Do Estado. Do Estado embranquecido, do Estado que lucrou com a escravidão. Exatamente. Eu sempre falo, a capitania foi hereditária, a senzala também foi hereditária. Então, hoje, aquele cara que dá a diretriz da educação, ele é o descendente do escravizador. Aquele cara que tem os meios de produção é o descendente do escravizador, e o que está na favela é o descendente do escravizado. Então, você pode ter até o exemplo lá. O problema é a abordagem. Entendeu? Da mesma maneira, a Rede Globo tem pessoas negras lá, mas a abordagem é racista. Então, de repente, a abordagem na escola pode até não ser racista na hora de falar sobre determinado tema que envolva um negro que evoluiu, que progrediu, que fez uma revolução. Só que eles não dão uma ênfase de uma maneira que faça o aluno sentir orgulho, de uma maneira que faça o aluno se identificar e se ver representado naquele personagem. Então, você tem uma escola embranquecedora, uma televisão embranquecedora. Aí o que acontece? O menino da periferia, o menino negro, ele fica complexado. A última coisa que ele quer é se identificar com um personagem negro. Então eu sempre falo, o professor, ele tem que fazer um ato revolucionário mesmo. É contar a história mesmo com a escola não querendo. Apesar de ser obrigação, apesar de estar no Estatuto da Igualdade Racial, que a abordagem não pode ser racista, que tem que mostrar a contribuição do negro, a história da África. Apesar de você ter tudo isso, não acontece na escola. Entendeu? Então, hoje, infelizmente, o aluno da escola, o menino negro, ele tem vergonha de ser negro, porque ele não vê ninguém ali da classe dele, da etnia dele, sendo chamado de herói. É apenas resumido a escravo. Tem um problema também que você pode até falar, exaltar. Exatamente. O problema é que quando você está ali exaltando, legal, você exaltou ali naquelas horas, só que quando ele chegou na televisão dele em casa, ele ligou a televisão nórdica, entendeu? Então ele olhou para a rua, ele viu as pessoas olhando para ele com preconceito. Então a hora que ele prefere fugir da cor dele, a hora que ele prefere se negar, entendeu? A hora que ele fala, puta, eu não queria ser negro. E isso é um crime hediondo. Quando a gente fala, o moleque pegou uma arma, é um crime hediondo. Você fazer uma criança negar a própria etnia por vergonha é um crime hediondo. Você não deixar as pessoas da periferia ter acesso à cesta biológica básica é crime hediondo. Você ter uma população perseguida por conta da quantidade de melanina e do poder aquisitivo é crime hediondo. A gente só tem que reverter essa inversão de valores. Mas é isso, o professor, cabe a ele olhar para os alunos da periferia e falar, mano, isso aqui é o futuro do país. Entendeu? O país justo que eu acredito está na mão deles. Porque o país que nós vivemos é o país da playboyzada. É o país capitalista que mostrou. Porque muita gente fala, ah, não, mas o comunismo deu errado. Aonde o capitalismo deu certo? Em nenhum lugar. Entendeu? Então, assim, e esse capitalismo é justamente do opressor, do homem, do playboy que eu falo, que é o cara que domina a economia, a educação, que domina os meios de produção, que domina tudo, que influencia na nossa vida. Então, o professor tem que olhar para o aluno e realmente acreditar que a mudança está nele e realmente se rebelar. Ah, tem a diretriz lá, tem a ordenação, ó, você tem que seguir essa educação. Não, mano, você tem que fazer o que está no seu coração. A gente tem que buscar mudança. Opa! Mano, tanto faz. Tudo bem, Eduardo? Opa! Carlos Eduardo Tadeu. Primeiramente, eu vou agradecer. Pode agradecer? Obrigado. Agradecer o Tiquinho. Cadê o Tiquinho? O Tiquinho tá aí. O Tiquinho é o cara que fez esse grafite aí. E desde 2004, onde eu pisei a primeira vez no Guarujá, eu vi os grafites Santa Rosa Break. E ele é o cara que ele fez esse grafite, organizou tudo isso aqui. Dentro do bairro, que é uma das favelas mais mal faladas ou bem faladas, assim, mas todo mundo sabe, Padre Donizete, lá na PD, lá na Padre Donizete, que é essa comunidade onde tem dois becos bem longos que chegam muitos barracos lá para dentro, lá, que provavelmente você não vai entrar, você não vai conseguir conhecer, mas vai muito longe aqui dentro, os barracos. E o Tiquinho fez um trabalho aqui junto com o Santa Rosa Break, o Snap também, que é um moleque da hora, tá ligado? Que fez um trabalho. E o Tiquinho, que foi o maluco que foi pra faculdade, que se formou em artes, e tá ligado? Tá dentro da comunidade dele aqui, fazendo artes, fazendo isso aqui, falando do hip hop, tá ligado? Agradecer primeiro a ele aí, tá ligado? Até pedir uma salva de palmas pro Tiquinho. Tiquinho, cadê? Nem sei onde que ele tá. Não só por ele ter feito o grafite ali na minha Kombi ali, tal, mas por todo o trabalho que ele fez, toda a história dele que ele tem no hip hop, nem conhecia ele, mas já vi o trabalho dele. E é um exemplo, né? Já é um cara que se formou na faculdade, já se torna um exemplo, tá ligado? Se torna uma referência. E você, entrou no ProUni? Eu tô fazendo ciências sociais pela EAD, né? Mas eu tô tentando fazer, acho que eu passei o primeiro semestre. Tô tentando passar o primeiro semestre. Vou me formar também. Use seu ódio pra conseguir um diploma. Use sua malandragem. Eu reverti essa história do use seu ódio pra conseguir um diploma, pra use sua malandragem pra conseguir um diploma. Eu sempre falo pros moleques assim, mano, você é um malandrinho, né? Chegou até que série. Ah, parei. Então, mano, usa sua malandragem sua aí pra conseguir um diploma, mano. Chegou sua malandragem sua pra chegar no ensino médio. Usa sua malandragem sua pra passar na ITEC, passar na FATEC, pra passar, sei lá, pra entrar na faculdade, pra fazer o Enem, tá ligado? Eu sempre uso essa frase, assim. E é uma das frases que eu carrego dentro do hip-hop. Muita coisa que você canta, muita coisa eu concordo, muita coisa eu discordo, mas tem muita frase que me impulsiona, tá ligado? E na quinta-feira eu fiz uma prova na faculdade que falava que era o seguinte, a diferença entre o aluno e o estudante. Falava de um texto e tal, e falava assim, um escritor lá que eu me recordo o nome, ele falava a diferença entre o aluno e o estudante. Falou que a sociedade brasileira está cheia de estudante, e tem muito pouco aluno. Que estudante é aquele cara que recebe a informação, que o professor passar lá, ele vai lá e pá, estudou. Acho que é aluno, né, que recebe. O estudante é aquele cara que vai buscar a informação, aquele cara que vai ler, que vai se informar. E o rap é esse meio, o rap me falou de muita coisa. Rap falou de Martin Luther King, me falou de Malcolm X, me falou de Mandela, muito tempo assim na música do 9-2, só pra concluir assim, 9-2, quando o Mano Brown falou. Eu mesmo, todo o acesso que eu tive à cultura negra, todos os heróis que eu conheço, os revolucionários, foi através do rap. Então, que eu fui procurar saber, eu tenho uma ferramenta através Wikipédia e tal. Estamos aqui na terra estamos aqui na Baixada Santista, terra do funk, funk ostentação, todo mundo aqui de Camaro, de plaquete de 100, provavelmente todo mundo aqui tá com plaquete de 100 no bolso, contando dentro de um Citroën, mas talvez não seja verdade. E o que eu queria te falar pra você, Eduardo? Qual que era a pergunta depois de tudo isso aí que eu falei? A pergunta é sobre a nossa Copa. Copa nossa não, né? Sua, talvez. Sua não, talvez o pessoal do povo. Não sei de quem é essa Copa. A Copa não é minha. Eu quero que o Brasil perca na primeira fase. O Brasil vai perder na primeira fase. Vai perder pra Croácia, vai empatar com a Croácia, vai perder do México e vai empatar com o Camarões. Vamos ser desclassificados. Aí só pra ficar marcado aí que se pai foi o pai de Ná. E, meu, é importante pro Brasil, na sua visão, que o Brasil perca a Copa? Se o Brasil perder na Copa, o povo vai se... A senhora, a nossa tiazinha que tá ali assistindo, aquela tiazinha, vai se revoltar também? Vai falar, caramba, gastamos mó dinheiro e que caralho, não ganhamos essa merda. Ou se ganhar, e se ganhar vai ser o que o Gog falou. País de infeliz bombardeado pela alegria. É mais uma bomba de alegria e esse povo aqui vai ficar todo mundo feliz. Ah, gastamos mó dinheiro e pá, não acabou porra nenhuma de obra, mas estamos aí, ganhamos pelo menos. O ideal é perder... Ou o ideal é ganhar? Você está torcendo para quem? Está torcendo para o Neymar? Eu tô só fazendo que nem outro, que se o Neymar quebrar a perna pra mim, não muda nada, minha vida. Sinceramente, a seleção ganhando ou não ganhando não vai mudar nada. Eu acho que o que nós temos que fazer é realmente apurar aquele que superfaturou os estádios, apurar aqueles que têm culpa, fazer uma investigação e realmente fazer uma auditoria ali, apurar quem excedeu nos gastos, quem superfaturou, enfim, quem roubou. Assim, quando a gente fala da seleção, se a gente criticar a própria seleção de futebol, você está criticando o esporte, entendeu? Então a gente tem que incentivar o esporte, porque o esporte também traz uma mudança de vida. O problema não foi a Copa em si, foi os administradores da Copa. Você poderia até fazer uma Copa consciente, administrar de uma maneira correta. O problema é que nunca teve a intenção. Porque quando a gente fala de corrupção no mundo, não existe o país que não é corrupto. Existe os menos corruptos. Então, em outras Copas do mundo, houve corrupção. Só que o pensamento foi o quê? Vamos fazer a Copa, se der, a gente rouba. Aqui foi ao contrário. Vamos roubar e, se der, faz a Copa. Então, não teve nenhum pensamento em legado e melhoria social, entendeu? Foi apenas para roubar. Então, foi jogada fora uma Copa do Mundo, que realmente poderia ter sido algo positivo para o Brasil, realmente poderia ter sido algo que trouxesse algum tipo de transformação, gerasse emprego, deixasse algum tipo de legado, mas em nenhum momento foi pensado nisso. A intenção o tempo todo foi roubar, não foi fazer o evento, tanto é prova disso que não tem nada pronto. E aí hoje mudaram o discurso: não, mas o metrô não era para a Copa, o VLP não era para a Copa. Entendeu? Porque não conseguiram construir nada, concluir nenhuma obra, porque não era a intenção. Então, eu acho que assim, o problema não é a seleção ganhar ou deixar de ganhar. O problema foi essa Copa com os números arbitrários, abusivos, entendeu? Aonde você viu que a intenção foi justamente isso. Foi dar obra para a empreiteira que tinha financiado o político, entendeu? Foi justamente enriquecer quem já era muito rico. Não teve nenhum pensamento em fazer pelo povo. A Copa poderia ter sido um exemplo para o mundo, mostrar uma gestão fiscal responsável, mostrar progresso, mostrar que o país era capaz realmente de fazer. Claro, que já começou errado desde o início com a lei da Copa, deixando a FIFA se meter no Brasil, tirar a soberania do Brasil. Então, na verdade, era o quê? Era uma vitrine política, era um marketing, então todo mundo pensou só nisso. É o marketing político e vamos ganhar pra caramba e foda-se todo mundo. Foi o que aconteceu. Agora, a Copa poderia ter sido usada de outra maneira. Hoje nós vemos o quê? Um partido que jogou a Copa do Mundo fora e fez o povo odiar a própria seleção. Entendeu? Só que assim, eu não acredito que a seleção ganhando vai apagar o que aconteceu. Os números do superfaturamento, daquilo que foi abusivo, vão continuar lá. A miséria vai continuar. E eu acho que o povo já aprendeu. Assim, a grande maioria do povo já aprendeu que a seleção pode ganhar, que sua vida não muda. Entendeu? Não tem nenhum tipo de mudança. Ah, firmeza. Você pode até comprar uma camiseta com uma estrela a mais, mas isso não significa que você vai progredir, que você vai ter algo de positivo dessa vitória. Mas se perder não causa uma revolta? Se perder, tipo assim, aquele cara conformado que já tá esperando, que assim, sei lá qual a porcentagem de pessoas que acreditam que vamos ganhar, que tá comprado. Se perder, será que gera alguma coisa? Movimenta alguma coisa? O que eu vejo hoje na periferia, os caras sabendo separar. A seleção de futebol não tem nada a ver com quem administrou a Copa. Eu vejo muita gente sabendo separar. Então, o protesto que a gente vê nas ruas não é contra o futebol, não é contra o jogador de futebol, é contra quem administrou a Copa. Até porque o jogador de futebol não teve influência no estádio, na construção de estádio, nas melhorias no entorno dos estádios, na construção de transporte, ele não teve influência nenhuma. Então, eu acredito que não faça diferença. Claro, você é mais triste, pode falar, foda-se essa Copa. Mas eu acredito que hoje é o sentimento do brasileiro. Tanto é que você vê na periferia. Era pra estar tudo coberto de desenho, as ruas enfeitadas, poste, fio. E hoje você não tem isso. E isso demonstra que o povo até vai torcer pra seleção. Só que ele enxergou que a Copa do Mundo foi algo abusivo, arbitrário. Entendeu? Então, acho que não faz muita diferença. Claro, você perdendo, tem as pessoas mais tristes. Só que isso não quer dizer que a pessoa vá se revoltar e vai sair protestando. Porque independente de derrota ou vitória da seleção, você tem motivo de sobra para protestar. É como eu falo, você nem precisa da Copa do Mundo para protestar. Entendeu? Você só precisa da Copa no Brasil para protestar contra ela. Agora, para os outros problemas sociais, você tem motivo de sobra para estar o tempo todo na rua protestando. Valeu. É só mais um. Só uma coisa. Tem livro aí para vender? O livro tá vendendo? Tem uns ali. E continua o mesmo quanto que tá mesmo? R$30? Sempre. Mas assim, eu sempre falo isso pra você, eu sempre toco, só pra encher o saco mesmo, rapidinho encher o saco não. Mas tipo assim, sobre essa poluição que vem, tá ligado? Depois do rap, pra tomar o funk. Ostentação, tá lá na Rede Globo, Faustão, todos os canais, a gente escuta lá e tal. Na novela agora, o funk falando de tal. É um moleque da periferia e tal, que chegou lá, que fala de dinheiro, que fala de coisas que talvez eu ainda não tenho e tal. E todo mundo canta, e todo mundo fala, e é gostoso. E a sua opinião assim sobre sobre o funk e ostentação. E sobre não só o funk, porque tipo assim, não vamos falar que não é só o funk, né? Tá lá o cara falando no camarão amarelo que não é funk. Ah, tá lá o forró falando de coisas que eu não tenho, coisas que provavelmente eu nem consigo ter na minha vida, nessa vida, assim, uns carros de R$200, que também assim. E a periferia canta, a gente fala do moleque no barraco, o barraco caindo, e ele falando de Porsche Cayenne, que nós chamamos de Porsche Cayenne e tal. Qual é a sua visão sobre isso aí? Porque a Fundação Casa tá cheio de funkeiro, cheio de moleque que foi roubar, assim, tem intenção de ter, de mostrar, de... Vai se afirmar, um dia você conversou comigo, porque o moleque tá na adolescência, uma conversa que eu tive com você, você falou assim, o moleque tá com 14, 15 anos, a mãe dele não tem como pagar por um tênis de R$1.000, sei lá como é, R$1.000 o tênis, aí ele vai roubar, porque ele precisa se afirmar, ele precisa estar no grupo que todo mundo tem, ele precisa ter e tal. E qual é a sua opinião assim, sobre essa música aí que fala de coisas que a gente não, talvez não tenha? Você fez uma ótima colocação, porque normalmente a gente fala de funk, mas qualquer estilo musical que pregue a ostentação, a pornografia, ele é prejudicial para as pessoas da periferia. Aliás, ele é prejudicial para qualquer tipo de ouvinte, ainda mais para o cara da periferia. Parceiro aqui trabalha na Fundação Casa, ele sabe muito bem qual é o motor que faz com que o moleque delinqua. É justamente esse consumo. Então, eu não vou colocar aqui o funk como a nossa causa principal da criminalidade, mas que uma letra carregada de apologia ao consumo, ela contribui, obviamente ela contribui um pouco. Eu, como eu falei, na Fundação Casa eu já fui muitas vezes lá, e quando você pergunta para o moleque, e aí irmão, você foi para o crime por quê? Ah, eu queria um tênis, eu queria um celular. Ele queria, na verdade, ser o quê? O cara que está exposto na letra. Só que não só na letra de funk, tem rap que ostenta, tem forró que ostenta, tem samba que ostenta, sertanejo. Então assim, eu sou contrário a qualquer estilo musical que não tenha uma responsabilidade na hora de escrever a letra, que realmente não pense no público. O público não é apenas consumidor, você tem vida do outro lado, você tem que ter responsabilidade. Quando você é um formador de opinião, você exerce uma influência muito grande. Então o cara do outro lado, ele vai se espelhar em você. Então se você falar que o cara tem que ter um camaro amarelo, se você falar que ele tem que ter dinheiro, armamento, ele vai querer ter isso. Da mesma forma, se a letra falar que a menina, que a novinha tem que se prostituir, tem que vestir roupa curta, etc., vai acontecer da mesma forma. Então temos que ter responsabilidade. Eu falo temos que ter porque é o cara da periferia que escreve. É um cara também da periferia que não foi aceito em lugar nenhum e de repente ele viu a mídia se abrindo para a música dele. Ele falou, vou nessa, eu vou passar fome, vou pro crime, eu vou cantar. Então assim, é conveniente pro Estado, pro sistema, deixar esse tipo de música proliferar, porque eu diria que isso é o novo ópio do povo, entendeu? Quanto mais informação, melhor pro sistema. Então é isso aí. Hoje você tem uma classe média baixa na favela. Eu vi uma reportagem da Globo, onde 94% da favela se considera classe média, morando num barraco e passando fome. Então é justamente isso que os caras querem. E esse tipo de música só vem fortificar esse tipo de pensamento. Ah, nós estamos aqui na favela, mas firmeza, tá da hora. Nós estamos tomando uísque, Red Bull, energético e pá, tá tudo da hora, temos um tênis. Infelizmente não vai ter mudança nenhuma, mas estamos acreditando que entramos dentro de algum contexto. E é isso, o menino da periferia é um menino comum, que ele quer ser aceito. E para ser aceito, tá lá. Para ser aceito, você precisa ter o tênis, precisa ter a roupa, o que estava cantado na música, ele vai buscar isso de qualquer maneira. E, infelizmente, ele só tem uma alternativa, a criminalidade. Eu só quero passar aqui em tuas mãos o seguinte. Esse CD foi feito pelos meninos lá da Fundação Casa de São Vicente, gravado lá dentro, na maior dificuldade, né? E eu estou passando em suas mãos. E só uma coisa, a gente sempre vai aprendendo. Eu acredito que sou bem mais velho que você. E acho que não. Que isso, rapaz. Viu? E uma coisa que me chamou a atenção. Meu pai, eu sou desde o tempo do Master Break, do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. A gente via desde artistas ou não, de vocês e tal. Bom, a gente sempre aprende o seguinte. Eu tive um pai, por exemplo, que ele fazia as letras comigo. Ele só não tinha dinheiro, mas ele tinha a coisa mais importante do mundo, a amizade. Então, uma vez um menino chegou para mim e falou assim, agora, falou assim, Boba Jax, odeio meu pai. Aí a gente sempre aprendendo, virei para ele e falei assim, que odeia nada, mano, que não é assim não, tal, tal. Ele virou para mim assim, como que não, Bajax? Ó, meu pai, a minha mãe saiu para trabalhar, aí ela teve um problema no serviço dela, ela voltou mais cedo. Quando ela chegou em casa, pegou meu pai estuprando a minha irmãzinha, minha mãe foi para cima, meu pai matou minha mãe. Aí a gente sempre aprende, né? A história da gente não é a história de todos, a visão que a gente tem. Então hoje eu tento desconstruir aquele lance de valores. O garoto acha que a felicidade está no tênis, está no carrão, está tudoão, é o mulherão, é a mansão e tal. E quando a gente, a nossa periferia tiver uma família que tenha... Porque o cara falou, pensa no carrão, e quando ele bate o carro, ele vai pro SUS. Aí ele vai saber a real, ele vai cair de novo na real. Então é isso. E é importante esse teu trabalho, o meu, e de vários manos que estão aqui, que às vezes são mais anônimos, mas não menos importante do que qualquer um, não é verdade? Isso aqui é fazer rap. Você, para fazer rap, não precisa cantar. O que ele faz na fundação é rap, é o que nós aprendemos na cultura de rua. Entendeu? É justamente isso, é salvar vidas. É olhar para os caras na fundação, é olhar para o cara na periferia, o menino, e entender que ele é uma vítima da sociedade. Entendeu? Então, ele precisa de uma palavra, uma troca de valores mesmo, é realmente chegar alguém e falar para ele, irmão, o que eu faço na fundação quando eu sou convidado é justamente chegar e falar, irmão, isso aqui não vai mudar a sua vida, mano. Entendeu? Você entregou, você acha que é do crime, que você é malandrão e pai, você entregou tua vida, sua liberdade por um tênis. Você roubou a felicidade da tua família. Nada vale, nada por um vale. Tênis. E aí eu tento trocar os valores, e é isso mesmo. O que é valioso pra nós? A família. Eu vi cara cheio do dinheiro, que não tem o filho vivo, não tem a mulher viva. Entendeu? Então, mano, é isso. Nossos valores têm que ser esse: família, liberdade, vida. Só uma coisa, parabéns por não ter se vendido. Eu não me vendi e eu fico, acho legal os caras que vêm também, vem, mas depois os caras que não se vendem, mano. É isso aí. Eu que agradeço. Falou. Só para concluir o que ele falou sobre vendido, é algo que, mano, nunca nem passou pela minha cabeça, porque assim, você olha para aqueles caras que tem um público da playboyzada. O cara precisa estar na televisão, precisa ser o hits do verão. E você na periferia, quando você faz algo justo, não que o público da periferia seja bom, bonzinho, escreve aqui para mim e tal, fala que eu sou da hora, que eu vou, não. Ele quer respeito, ele quer sinceridade naquilo que você escreve, ele quer uma representação autêntica. Porque ele briga por você, ele arruma um monte de treta por você, fala, não, aquele cara ali, o discurso é áspero, contundente, só que ele quer meu bem, ele tá falando por mim, ele tá me representando. Então, o público da periferia é o público mais justo de todos. Então, quando você abre mão desse público para ir, de repente, para uma emissora de TV, quem foi e teve os motivos para ir, de repente, enxergou algo que eu não enxergo, entendeu? Só que, assim, quando você abre mão desse público, você está jogando fora o único público que realmente olha para você e fecha com você pelo que você pensa, pelo que você é, não pelo um produto que criaram. Entendeu? Não é um produto criado para fazer sucesso. Então, o público da periferia é assim, na verdade, eu que fico feliz do público da periferia me aceitar. Entendeu? É mais ou menos ao contrário. Que exemplo que a gente segue é o exemplo da humildade. Eu acho que é isso que faz parte do teu legado. A humildade. Eu acho que o ser humano, ser humilde, eu acho que ele tem valores. E esses valores a gente temos sim que valorizar para nós. Porque quando a gente conhece nós, o nosso interior, a gente sabe que a gente tem o que produzir para o outro, enxergar o outro, né? Esse foi o papel das Mães de Maio. As Mães de Maio, essa simples mulher que está aqui à sua frente, ela não sabia subir a serra para pegar um metrô. E hoje, Eduardo, Brasília é pequena para mim, porque os engravatados também não me assustam. Eu coloco o dedo na ferida e coloco o dedo na cara dele e também da presidente da República, que me ofereceu um troféu pensando que eu ia me calar. Né? aquele prêmio para mim não era meu, mas sim de todas as vítimas do Estado brasileiro a qual o meu país produz, né? Eu sou uma mãe de maio, mas eu tenho certeza que meu país produz 56.337, foi a estatística de agora, né, da que teve agora por último, faz uma semana que essa pesquisa saiu. E aí eu te pergunto, não chegou a hora da gente também ocupar, como as mães estão fazendo, os rappers ocupar os meios acadêmicos e ensinar que a teoria e os diplomas que eles oferecem para vários jovens são diploma transparente, vazio, sem a prática? Exato. Quando eu falo de ocupação, é todos os setores. Só que, assim... Nós falamos do rapper. Por exemplo, quando você fala, mataram meu filho, eu sou a mãe de Maio. Mataram alguém da minha classe. Entendeu? Então a sua luta é a minha luta, porque eu me identifico. Eu olho para o povo como um todo. Então, quando eu olho para o povo, a menina prostituída faz parte, o menino assassinado, o menino na Fundação Casa, o cara no CDP, enfim, aquele que é marginalizado para a sociedade. Então a sua luta é a minha luta. Quando eu estou aqui clamando por uma revolução, uma ocupação, é o que eu tenho no coração, eu, individualmente. Obviamente, eu queria todos os rappers comigo. Obviamente, você tendo o poder de influência, o poder da palavra, um formador de opinião, faz um estrago muito grande. Eu também queria. O problema é que não dá para você obrigar que todos tenham essa consciência. É como eu te falei, meu povo, é um só. Em cada quebrada, eu vejo vítimas da sociedade, eu quero uma mudança. Eu cansei de ver o Estado de genocida, eu cansei de ver a polícia matando, porque a polícia que mata aqui na Baixada é a mesma polícia que mata lá em São Paulo, é a mesma polícia que mata no Rio, porque o povo perseguido é o mesmo. O inimigo do Estado é o mesmo, o inimigo da playboyzada é o mesmo, é o cara da periferia. É esse cara que ele quer silenciado na periferia, no morro. E quando você resolve sair do morro e reaver aquilo que foi roubado de você, ele te mata. Ou muitas vezes nem te mata, ou muitas vezes nem precisa você querer reaver, é só você sair pra rua e por causa da sua cor ele te mata. Então seu protesto é válido e todos os protestos são válidos. O que falta hoje realmente é isso, é todo mundo ter um pensamento homogêneo, um pensamento mais igual e querer mudança, querer ocupação. E é isso, nós não temos que tremer pro engravatado, pra presidente da república, ela trabalha pra nós, é funcionário nosso, entendeu? Nós não temos que chegar e falar ô, por favor, não tem por favor, eles já estão devendo faz tempo. Hoje a conversa é que o governo já herdou problemas sociais do passado. Na hora de se eleger, ninguém falou, tem problemas sociais do passado, tem mazelas que eu não vou conseguir resolver. Entendeu? Ele se elege, ele promete. Então é isso, nós não temos que ter medo de ninguém, não pode se acovardar. Tem que pensar nisso e seguir esse tipo de exemplo. Porque o melhor exemplo que nós temos são pessoas comuns da periferia. São pessoas comuns. No exemplo que eu falo aqui, ó, a luta dela evitou um monte de morte. Ah, é melhor não matar porque tem ali um pessoal, a Mães de Maio. Se você matar, eles têm muita repercussão, eles vão protestar. Então é melhor segurar a violência, é melhor segurar a matança. Porque quando a gente mostra a cara e bate de frente, o sistema recua. Pode ter certeza que não é palavra jogada fora. A luta delas salvou um monte de gente. Tem um monte de crianças hoje aqui porque tiveram as Mães de Maio para lutar. Tiveram as pessoas que bateram de frente com o sistema e o sistema entendeu, opa, é melhor segurar ali que senão o bicho pega. É mais ou menos isso. Então, vamos seguir esses exemplos que estão perto da gente. Ah, parece que é distante, não. Se você quiser fazer mudança, você faz. É uma questão de consciência, foi o que ela teve. Consciência. Eu só espero que a gente não pense em mudança quando matar um parente teu. Quando a polícia atirar em você. Nós podemos querer essa mudança antes da tragédia, da maior tragédia. Porque a favela é uma tragédia, a saúde é uma tragédia, a educação é uma tragédia. Só que ainda não atiraram em você. Só que ainda não mataram a tua família. Não mataram ninguém da tua família. Então, não precisamos esperar a polícia chegar a metralhar para falar, porra, agora é hora de acordar. Agora é hora de aderir ao movimento sem engajar politicamente. Não, dá para fazer antes, mano. Dá para fazer agora. Não precisamos despertar a consciência através do tiro. E eu queria assim que você fizesse assim um balanço se os jovens estavam preparados para ruas como eles foram em julho e que depois a gente vimos com assim mais ou menos 3, 4 dias nós vimos aquele poder daqueles jovens, né, os coxinhas, né, que você sabe muito bem que o que aconteceu no estado de São Paulo foi isso. E a gente pedimos que eles recuassem, viessem para suas bases e depois voltassem para as ruas com mais eficiência, né? Porque eles acabaram aderindo às sigas partidárias no meio de uma manifestação legítima, né, por 20 centavos. E hoje a gente vê também os metroviários, né, na mesma situação. E a gente sabe que a periferia da Grande São Paulo, o metrô não chega porque é embargado pela corrupção. E eu queria que você me dissesse assim, como que tal, como que você vê esse caos no metrô e o que esperar desse movimento NPL, a qual nós orientamos que eles não fossem no chamado do DEIC, porque o DEIC acabou fazendo com que eles fossem intimados todos, 300 meninos, ser intimados no mesmo horário de uma manifestação contra a Copa. Como eu disse, para mim toda manifestação é justa. Então, no caso das manifestações do ano passado, existia uma atmosfera propícia. Tanto é verdade que quando eles chegaram na rua, era 2 mil, 3 mil, e de repente teve uma adesão em massa. Por quê? Porque os gastos da Copa estavam ali na televisão. Então todo mundo estava com aquele engasgado na garganta. Há um abuso, entendeu? Corrupção, etc. Isso motivou todo mundo a aderir à luta. Então, na verdade, foi algo inusitado. Ninguém esperava uma adesão em massa daquela maneira. Só que, de qualquer forma, a favela em si não saiu para as ruas. Poucas pessoas da favela foram para as ruas. Então, o que que acontece? A gente teve ali uma grande oportunidade, porque até então, toda vez que a pessoa da periferia resolvia parar a Paulista para protestar, o choque chegava, dava tiro de borracha, etc., tiro de bala de borracha, arrebentava, então você teve essa oportunidade. Só que o cara da periferia não se identificou, porque realmente não eram pessoas da periferia. Então, não que a causa não fosse justa, quando você fala de diminuição da tarifa é para todo mundo. Só que eu acho que nenhum movimento do Passe Livre imaginava tamanha repercussão. Da mesma forma, hoje qualquer manifestação tem uma repercussão gigantesca, porque está às vésperas da Copa. Quando a gente fala do metroviário, tudo é justo, entendeu? Nós trabalhamos por salário de fome em qualquer setor. Obviamente, nós temos esse momento, eu diria até para chantagear o governo, para negociar, porque em outra situação, o governo não vai negociar com você. Ah, então você quer levar o turista até Itaquera e vai passar pelo metrô, então estamos de greve. Ou você aumenta ou continua a greve. É o que nós temos. Por quê? Porque o governo só atende reivindicação dessa maneira. O governo não é pacífico, você não tem uma língua, uma linha de negociação pacífica com o governo. O governo tem que ser queda de braço, tem que ser dessa maneira. Eu acho qualquer luta justa. O injusto, o errado é não lutar. Porque no Brasil é o que eu falo, nós temos motivo de sobra para lutar. Então, se você está insatisfeito com o seu salário, você tem que lutar. Se você está insatisfeito com as condições de trabalho, tem que lutar. E se nós temos hoje a Copa do Mundo para servir de pano de fundo para uma chantagem contra o governo, temos que fazer sim. O governo não tem nenhum pudor de matar a nossa gente. O governo não tem pudor de massacrar a nossa gente, de escravizar, de fazer a gente passar essa fome, de matar de nossa gente na saúde pública. Então nós não temos que ter pudor para chantagear o governo, seja de que forma for. Sim. E também nós vimos após as manifestações, a gente vimos que o patamar, a gente fala, esse ciclo de pai para filho, de filho para pai, eles estão ali de cabelos brancos, não desvalorizando, mas eles não largam o osso, é o osso da corrupção. E a gente vimos também que o patamar maior, que é o patamar federal, eles estão com muito medo da rapaziada, dessa juventude. E para mim é muito significante, porque para nós, Mãe de Maio, a manifestação de julho foi a revolta dos mortos. Foi uma coisa impressionante, que a gente via eles todos rindo, como mãe, eu perguntei, eu via, e as outras mães também via a revolta dos mortos, aquela a avenida Rio Branco lá no Rio de Janeiro, que aquilo foi um marco, e eu acredito, e nós acreditamos como mãe, não no emocional, mas na realidade, que aquilo foi uma revolta dos mortos, fazer com que os vivos se acordem. Acho que foi muito importante. O maior legado da Copa foi que o povo entendeu, o povo que eu falo assim, muitas pessoas entenderam que se for para a rua e pressionar, pelo menos o governo vai ter que dar alguma satisfação. Por que que a resposta não foi algo que teve algum tipo de transformação? Porque, na verdade, não tinha muita gente da periferia, entendeu? Então, tinham várias reivindicações, mas como, na verdade, não tinha muitas pessoas da periferia, então o governo se preocupou apenas em falar aquilo que a pessoa queria ouvir, que os manifestantes queriam ouvir. Então, não vou aumentar o transporte aqui, eu aumento a inflação, mas tudo bem, eu tiro esse dinheiro do transporte de outro lugar. Mas, de qualquer maneira, é um legado importante. Você entender que se você sair para a rua, o poder cede, entendeu? O governo, ele cedeu. Em um momento ele teve que escutar o cara da periferia, o manifestante. E foi o que aconteceu. Então acho que esse é o maior legado da Copa. Algumas pessoas entenderam que se for para a rua, dá para bater de frente com o sistema. A Copa não deixou melhoria em transporte, não gerou emprego, como falam. Pode até ter gerado algum emprego momentâneo, mas não gerou nada para o futuro. Só que, assim, pelo menos você teve ali, como que eu posso dizer, uma faísca do que a gente pode fazer. Se realmente o povo sair para a rua, o governo vai ter que ceder, o governo vai ter que entender atender nossas reivindicações. Então, foi importante. Foi importante, ainda não foi o... Como que eu posso dizer? Ainda não foi aquilo que a gente precisa, está muito aquém, mas, assim, temos que sair para as ruas. Então, cada manifestação que é feita, ela tem algum tipo de retorno. E eu acho que o retorno que nós tivemos foi esse aí. É um aprendizado. É um aprendizado, a gente achou a fragilidade do governo. Quando a gente vem de monte, ele começa a entender que tem que recuar e tem que parar para sentar e ouvir a gente. É claro, ele não é bobo, ele vai procurar aquele que estava se manifestando na liderança para tentar convencer ele, convencer a multidão que não é bem por aí. Ele vai tentar corromper justamente as lideranças. Então, quando eu falo de ocupação da favela, é liderança que não treme para o governo. É liderança que vai ouvir, que vai bater de frente com o governo e reivindicar aquilo que realmente vai trazer mudança para a periferia. E para terminar, essa vitória aqui de muita reivindicação, inclusive, é uma luta das Mães de Maio, de vários movimentos sociais, principalmente de movimentos que trabalham com o sistema prisional, o sistema socioeducativo. A gente emplacamos com muita pertinência o fim da revista vexatória. O que que você me diz sobre isso? Uma conquista exemplar, uma conquista inigualável, porque o sistema tortura a gente de todas as maneiras. Então, em primeiro lugar, ele prende sua família, ele te prende e humilha a tua família. Eu sempre falo num comparativo com a guerra em outros países, que o exército vencedor, ele faz o que para humilhar o exército vencido? Estupra as mulheres, humilha as mulheres. E o sistema faz isso em São Paulo também, no Brasil também. A criança prostituída é isso, é a humilhação que ele faz o parente do preso passar também é isso. Então, quanto mais ele puder torturar, ou quanto mais ele conseguir inserir de pena bônus, ele vai fazer, entendeu? Então ele vai humilhar o parente, ele vai pegar o preso e transferir para um presídio bem longe, para humilhar cada vez mais, para dificultar cada vez mais, porque para o Estado não basta prender você, não basta cumprir o que está escrito lá, que se você cometeu o crime, você vai ter uma pena privativa de liberdade, entendeu? Ele tem que torturar, então ele tortura a sua família, ele te tortura, e conseguir tirar uma tortura a menos, entendeu? É uma vitória muito grande. Só tenho que parabenizar. A vitória é todas nós. De todos nós, e quero agradecer pela tua humildade. E continue assim. Eu acho que o legado de um rap tem que ser na humildade e reconhecer suas raízes. Parabéns. É isso aí. Ô, pessoal, o nosso tempo está acabando, mas dá para mais uma ou duas perguntas aí, alguém? Alguém? Não, Só para dar uma ideia só, não sei nem se entendi. Eu vou fazer. Quem perguntou? Então, peraí, tia. Tá bom, deixa. É isso aí. Tá bom. É isso aí. Então, na verdade no CD só eu que tô cantando. E no show o Reinaldo do A286 vai estar comigo ali, entendeu? E os back vocais são o Smith, o Arias, né? Os de sempre. Aí, vou só dar uma ideia, a Copa já aconteceu, 250 mil famílias removidas, tanto como no, lá na aldeia Maracanã, lá, vários indígenas apanharam, continua aí tudo isso daí, esse é o legado, tá ligado? Estádio construído com sangue de operário, mas a luta, como o Eduardo falou, continua e tem que continuar todo dia, não é só reivindicar porque os holofortes estão tudo aí, estão falando de Copa, estão falando... Porque em 2007, lá quando o Lula falou que ia ter a Copa, não teve manifestação. Ninguém fez manifestação em 2007 falando contra a Copa. Estão fazendo agora. E em 2016 vai ter também a Olimpíada aqui. Então vai ter altos bagulho aí. Então a luta é todo dia. A luta é, que nem você falou, é a biblioteca do Mano ali, tá ligado? Na quebrada. É os eventos que a gente faz aqui, é a ideia. Essa é as manifestações. O hip hop é isso aí, porque muita gente fala os quatro elementos. Não, o cara que trouxe a caixa, o computador ali é hip hop. O mano que sentou, que ouviu, é hip hop, a gente faz hip hop. Grafite, rap... né? O grafite. Exatamente. Então, quando eu falo de que a gente não precisa de um motivo específico, para você se revoltar, você precisa do Estado te atacando, sendo arbitrário e abusivo contra você. Você precisa do Estado corrompendo... Não entendi. Então, aí você precisa exatamente do Estado te atacando. Esse é o motivo. Você não precisa de um evento. Aí, é Eduardo. O que, só para concluir, o que eu quero deixar claro é que a Copa do Mundo, o que nós podemos fazer é justamente o quê? Continuar protestando e tentar recuperar o que foi roubado, apurar. Entendeu? Apurar o que foi roubado e punir os culpados. Ela já está pronta, não tem jeito. Não tem o que você faça que os estádios vão se dissolver. A firmeza. Manda a FIFA embora. Ela já vendeu 3 milhões de ingressos. E aí? O propósito dela já foi feito. O dinheiro já está no bolso. O estádio já está lá, já está superfaturado. O que nós podemos fazer é justamente isso. Apurar os culpados e tentar fiscalizar Olimpíadas. É o que resta. Aí, eu sou de Mogi das Cruzes, mas eu estava nas manifestações em São Paulo, tanto em junho, no ano passado, esse ano aí. Sou um cara da periferia, que nem ele falou. Qual é o problema nosso? É que nós não se sente pertencente, às vezes, às lutas, mano. A gente dá uma quebrada lá, não troca ideia com outro mano sobre esses problemas social aí, tudo isso. Aí o cara vê, que nem ele falou, às vezes, um boy lá com cartaz e fala, pô, mas isso aí não tem nada a ver com a gente, mano. Tem a ver sim, mano, porque a gente que se fode, mano. A gente tem que ter essa consciência, que nem ele falou, política mesmo, porque política, não é eles que são políticos lá, profissional, porque que nem ele falou, são pagos pela gente pra estar lá e não faz nada, só rouba. Nós somos políticos, mano, porque essa ideia que a gente tá dando é política. Vocês também, dando uma ideia aí, é político, mano. Tudo é política. A gente tem que só ter consciência, mano. E é essa a ideia. Ver um mano que escuta um facção e ter essa ideia também, ou o Eduardo, tá ligado? Pegar toda essa revolta que você ouve na música e transformar na vida real, mano. Não é só o curto bagulho. Tem que ir pra luta de classe, mano, que é a nossa luta. Não, firmeza. E aí, mano? Você falou que depois que você... Eu ouvi falar assim, depois que você... seu rap, o Facção Central era uma ideia, tal, aquela... Só que aí você falou, eu ouvi falar que você assim, mudou mais o seu modo de pensar. Depois da literatura, você já tá... o que é que vai ter nesse novo CD seu, assim? Vai ser a mesma caminhada do Facção? Qual vai ser as... Então, assim... Quem sempre compôs foi eu. Então, não tem, aquilo que você pensa não tem como mudar. Quando eu falo de mudança, é um aprimoramento. Quando você escreve um livro, obviamente você assimilou novas ideias. Isso não quer mudar... Peraí, tia, deixa eu... Dá um jeito aqui, não, só pra... Não, só pra ficar ali pra gente conversar. Então, deixa a gente falar. O que você faz, eu Exatamente, não. O problema não é ela, é o alcoolismo. Muito pior do que a droga ilícita, né? entendeu? Então, para concluir assim, na verdade você tem um aprimoramento, mas você segue a mesma ideologia, o inimigo é o mesmo, e eu diria assim, porque normalmente a análise que se faz, ah, é mais pesado ou menos pesado, eu diria que é muito mais pesado, e assim, é o que a periferia quer ouvir. Entendeu? São, assim, eu escuto muito Facção Central, escutava. Aí eu notei agora, na nova formação, assim, eles não é. Não sei se é porque o rap tá mais. Não sendo indelicado, mas eu não vou falar sobre um grupo que eu não faço mais parte. Ah. Assim, a minha história foi até o dia que eu estive lá. A partir do momento que eu saí, a caminhada dos manos é uma, a minha é outra, entendeu? Eu não acho pertinente nem da hora os caras falar de mim, nem eu falar deles. Entendeu? Então, assim, respeito sua opinião, mas eu só. Não sendo indelicado, mas eu não vou falar a respeito de algo que eu não faço parte e não tô perto, entendeu? Não, eu entendo isso aí. Então era isso mesmo que eu ia perguntar. Valeu, mano. Ó, eu queria entregar a camisa pra você do nosso... É de um coletivo lá de Bertioga. É posse par. Par é posse, ação e resistência. Aí eles têm várias coisas do rap, hip hop. Tem um projeto com o mano aí. E é isso aí, resistindo, resistência. Fico feliz, mano, é isso que faz a gente mudar, mano. Toda mudança que eu vi é cara comum, que tem um projeto social, é um cara que faz o break na quebrada, cara que ensina o menino a dançar, grafitar, e é isso que nós vamos fazendo mudança, mano. Por enquanto, é uma mudança primária, porque é aquilo que está na nossa mão ali mais perto. Só que quando a gente se engajar politicamente e expandir nossa consciência social, nós vamos conseguir fazer a mudança realmente que o Brasil necessita. Mas todo mundo que tem esse pensamento está de parabéns. Todo mundo aqui hoje está de parabéns. Ninguém estaria aqui num sábado à noite se não tivesse consciência social. Entendeu? O problema não são os que estão aqui. O problema são as pessoas que estão lá fora. Entendeu? É para elas que nós temos que falar. Elas que nós temos que trocar uma ideia e falar, irmão, a ideia é por aqui, você tem que se conscientizar, se manter longe da bebida alcoólica, da droga, se manter longe do sistema. Temos que ocupar o sistema. Você não pode dar motivo para a polícia, porque o que ela quer é o quê? Seu nome no alto de resistência. O que o Estado quer é o gambete socorrendo lá com um monte de tiro para você chegar no hospital com rigidez cadavérica, entendeu? Para ele destruir a cena do crime. É isso que eles esperam da gente. Porque para o sistema nós somos número estatístico. Só que aqui eu não vejo estatística nenhuma, mano. Eu vejo ser humano. Então, cada um de nós que faz o seu trabalho social está fazendo uma revolução. E é nisso que eu acredito. Valeu, então. Obrigadão. Primeiro. Aí, pessoal, o evento aqui, a maior parte do pessoal aqui está desde as 3 horas da tarde. O Eduardo aqui já está quase 2 horas falando aqui. Não, mas de boa. Então, alguém quer colocar aí um último comentário, uma pergunta aí? Boa noite. Boa noite. Então, a respeito da descriminalização da maconha, que tem muitos debates acontecendo, eu queria saber qual a sua opinião. Se é positivo ou se vai ser só mais uma indústria de alguma coisa ilícita, alguma droga ilícita? Então, eu sou a favor da legalização de todas as drogas, porque eu acho que a proibição é hipocrisia pura. Se você pegar na Holanda, eles estão desativando presídio porque não tem nem preso para colocar depois que descriminalizar a maconha. Entendeu? Só para você ter uma ideia. Hoje você tem um sistema carcerário lotado do quê? De pessoas do tráfico de drogas. Entendeu? Hoje o que nós temos na periferia? A venda de droga, é o único recurso que nós temos. E por outro lado, isso não traz nada de positivo pra gente. A proibição, na verdade, é o quê? É algo que a gente abraçou dos Estados Unidos, entendeu? Que foi feito propositalmente para supervalorizar algo que não tinha valor nenhum, e também foi um pensamento capitalista, porque o empreendedor da época, o empresário da época, o industrial, achava que o cara, quando usava droga, ele não era tão bom na linha de produção, então ele trabalhava menos. Então, na verdade, nós abraçamos esse tipo de ideia sem nenhum critério. Quando se fala de saúde pública, o álcool é prejudicial, entendeu? Muito mais que a maconha. O tabaco é prejudicial, a gordura é prejudicial, então você não tem critério nenhum. Você não tem critério nenhum para criminalizar algumas e liberar outras. Um detalhe, quando eu falo de liberação das drogas, eu não estou falando que sou favorável a nenhum tipo de droga, entendeu? Eu sou favorável ao fim da hipocrisia. Porque você tem uma proibição que, na verdade, ela não ocorre na vida real. Porque se a gente resolver sair daqui e comprar droga, é fácil. A gente vai sair, não vai ter nenhum tipo de problema, não vai ter polícia, não tem nenhum tipo de coibição. Então, a proibição não existe. Ela só existe na hora da polícia atirar, na hora da polícia invadir o morro, na hora da polícia pegar o vapor. Porque o traficante de verdade, o que anda de jato, esse não é preso. Então, é hipocrisia. Ela só gera sangue, entendeu? Só enxurrada de sangue na periferia, então não vejo lógica. Só para tirar uma dúvida, Eduardo, você, por favor, legalização de todas as drogas? Todas as drogas. Todas as drogas, porque assim, hoje você não tem nenhuma... Eu sei, hoje você... eu não concordo, mas tudo bem, não, beleza, opinião. Eu penso assim, você não tem nenhum tipo de proibição. Entendeu? Se eu sair daqui e falar no caminho eu vou comprar uma pedra, tanto é que você tem a Cracolândia. Eu acho que ali ninguém tem problema em comprar pedra. Inclusive o traficante está ali vendendo. Então, na verdade, você já tem a liberação, ela só não está no papel. Entendeu? E quando você tem a criminalização, não só você não tem a liberação, mas você tem a marginalização do usuário. Entendeu? O cara que bebe não é marginalizado. O cara que vende bebida alcoólica é empresário do ano. Entendeu? Os maiores empresários do Brasil são da Ambev. Só que o cara que vende droga, que é tão prejudicial quanto a bebida alcoólica, ele é considerado o mega traficante, o criminoso, ele merece ir para Presidente Bernardes, ficar no RDD, então, para mim, é injusto. Não, é porque aí você não pode criminalizar, é questão de saúde pública. Exatamente. Exatamente, né? Se você comer no McDonald's, você vai ficar cheio de problema também, come um mês lá. Então, assim, quando você fala de saúde pública, ou você proíbe tudo que realmente afeta o organismo das pessoas, tudo que é prejudicial à saúde, ou você não proíbe nada. Então, na verdade, você assim, é meio sem critério. Eu proíbo a cocaína, mas eu libero o álcool. Só que quando você pega e faz um paralelo, um comparativo, o álcool é muito mais prejudicial para o organismo, para a sociedade. O cara que cheira, ele pega um carro e ele não bate. Mas um cara bêbado, ele atropela um monte de gente e ele vai fazer tragédia. Então eu não vejo critério. Concordo com quem discorda de mim, claro, é um assunto polêmico. Só que assim, por exemplo, você pega o exemplo que eu dei da Holanda. Lá estão fechando os presídios, porque não tem mais crime relacionado à droga. Entendeu? Então hoje você tem o quê? Um morro armado com pessoas trocando tiro por causa de um ponto de venda de droga. Sendo que diz que na hora que você legaliza, o ponto de venda está lá porque tem um monte de bar na periferia. Entendeu? Então o ponto de venda está lá, só que ninguém está morrendo para vender. Mas na Holanda é legalizado a máquina? Tudo bem, mas é um exemplo de droga, só. Que é proibido. Se a polícia pegar uma pessoa hoje com 300 gramas de maconha, ele vai tirar 6 anos de cadeia, no mínimo, 6, 9, entendeu? Tudo então, bem. Você vê que é um problema menos. Só que quando a gente faz um comparativo, qual é mais prejudicial, a cocaína, a maconha? Não, mas você vê o crack, rapaz, o crack é um... Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Só que o problema é assim, é consciência. Por exemplo, cigarro é liberado. A partir do momento que você não tem a propaganda, ninguém induziu um desejo pré-fabricado em você. Então não te faz consumir. Da mesma maneira, ah, beleza, o crack está liberado. O crack já é liberado. Você tem uma cracolândia em todo lugar. Eu vou perto de casa. Cada esquina que eu colo, tem um mano que quer limpar o vidro para comprar uma pedra. Entendeu? Para você ter uma ideia, ontem mesmo eu estava rindo que eu estava vendo uma reportagem que o Gambé fala assim, ah, esse ele foi preso aqui, mas é que ele deve ser da biqueira aqui de cima, deve ser traficante dali, porque existe, ninguém tem nenhum problema para comprar droga. Então, na minha opinião, liberada ela já é. Entendeu? Liberada ela já é. O que eu estou querendo tirar é a parte criminosa da situação. Eu estou querendo que o cara da periferia não morra porque ele vai te vender droga. Entendeu? Eu quero que o cara da periferia não seja preso, não apanhe da polícia, não seja torturado porque ele está ali numa biqueira e vem um consumidor comprar. Entendeu? Hoje você tem isso. A única diferença da legalização para a proibição é que na legalização, o cara que vende, ele não vai ser preso, ele não vai ser morto, entendeu? Você não vai ter guerra do tráfico, você não vai ter tráfico de arma, você diminui a violência. Essa é a minha opinião. Tudo. No Uruguai, eu sei que alguns estados americanos não só é permitido você consumir de forma recreativa, também é permitido cultivar. Mano, eu acho que sempre teve os Illuminati, sempre teve as organizações, os maçons. Você pega a nota de dólar, está explícito ali os símbolos maçons. Eu sempre falo assim, independente da nomenclatura, independente se está escrito que é Illuminati, maçom, crânios e ossos, entendeu? Tem um livro que fala sobre várias teorias de seitas secretas. Na verdade, eu sempre acreditei que a playboyzada se organiza. E é o que acontece no Brasil. Por exemplo, você tem uma playboyzada organizada na política. Ó, você finge que é de esquerda, eu finge que sou de direita, para eles fingirem, para eles acharem que tem opção. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. Todos são organizados. Todos são uma seita só. Então, essa nova ordem, eu acho que ela já está sendo colocada em prática. Eu acho que desde sempre, desde a independência dos Estados Unidos, a elite sempre dominou. Isso para mim é a nova ordem. Porque assim, quando você lê ali a respeito da nova ordem dos Illuminati, eles querem um mundo igual, é conversa fiada, mano. Todo mundo quer isso, o rico quer mais dinheiro e esmagar a parte de baixo da pirâmide. Na periferia, você não acha que os jovens também se organizam? Sei lá, engrossam a fileira das facções criminosas, achando que, sei lá, faz parte de alguma justiça social, quando na verdade ela é tão sistema quanto a própria polícia do Estado? Bom, na verdade, eu acho que assim, você se guia pelas opções que você tem. Infelizmente, na periferia, você não vê o cara vencendo através do livro, da informação. Na periferia, o que que hoje chama atenção? O cara que tem dinheiro, o cara que tem bens materiais. Então, esse mano é quem? É o cara do tráfico, é o cara do crime. Então, o menino, ele quer ser o quê? Ele se espelha nesse cara, esse é o herói dele. Então, ele acaba querendo seguir esse caminho. Até porque ele olha para o pai dele trabalha o mês inteiro e não consegue pagar as contas, não consegue pôr comida em casa. Só que ele olha para o mano que fica ali o dia inteiro de boa, trocando uma ideia, e esse mano tem dinheiro no bolso, esse cara tem correntão de ouro. Não adianta, o poder da propaganda é muito grande. Nós estamos falando de ser humano, não adianta. Se você está ali sem nenhuma perspectiva de vida, e você olha para o mano e olha para ele como uma opção, e vê ele progredindo, não importa se ele foi preso, não importa se a polícia atirou nele, você vai querer seguir esse exemplo. Ainda mais quando você observar que mesmo ele preso, ele ainda tem voz de comando, ele ainda é o cara que manda, é o geral da quebrada, é o nome do bagulho, não tem jeito. Isso é um poder de influência muito grande. E por outro lado, você não tem nada. Você não tem uma escola que oferece uma outra alternativa. Você não tem ninguém que você fale assim, ó, aquele menino estudou e ele está de carrão também. Ó, ele tem uma casa. Ah, ele não passa fome. Você não tem esse exemplo, você só tem os caras do crime. Ah, bom, eu queria, sei lá, fazer uma colocação, falar para o pessoal sobre o poder da informação, de buscar esclarecimento, claro. E do poder que a informação tem, né? Mano, porque aqui, aqui o que eu quero dizer é que, sei lá, tem mais um mês agora, faz pouco mais de um mês, uma mulher morreu aqui, espancada por pura desinformação, né? É o que eu falo, assim, nós passamos da Idade Média para a Idade da Mídia, né? Da mídia que fica ali o tempo todo estimulando você a cometer atrocidade. Porque quem errou, tudo bem, foi um erro da comunidade, claro que foi, mas é estimulado por quem? Entendeu? Esse é o efeito. A causa é o Datena, a causa é o Marcelo Rezende, entendeu? É os que bate palma, entendeu? Não, mas de qualquer forma, mesmo que ele tivesse que fazer, tá ali, ó. Hoje a nova modalidade de justiça é isso aí. Então, assim, você tem um sistema que bate palma pro menino torturado que aparece no Fantástico, na Fundação Casa. Você tem ali o justiçamento, o menino negro preso lá pela trava de bicicleta. Você bate palma. Então você vai começando a assimilar aquilo ali como algo natural. Vai parecendo que é natural. Então chega uma hora que é tão natural que vamos fazer também. Entendeu? Então, assim, sempre você tem aquele discurso na televisão. Ah, mas o povo está cansado. O povo está cansado, então ele vai agir assim. Então, isso legitima. Isso legitima. E, por outro lado, você começa a enxergar aquele menino como teu inimigo. Porque é vendido o tempo todo que o inimigo está na periferia. Então, você vai fazer justiçamento. Então, eu penso da seguinte maneira. É muito complicado você falar hoje sobre maioridade penal a partir do momento que você tem uma sociedade que descumpre todos os estatutos da criança e do adolescente, entendeu? O estatuto ali é descumprido de ponta a ponta. Você pega ali, é dever do poder público, da sociedade, da família cuidar do menor carente. Ele não pode ser colocado em situação humilhante, degradante, colocado sob tortura, e é o que a gente vê o tempo todo. Então o problema é o seguinte, você tem uma sociedade que ela viola esse estatuto, você tem uma sociedade que te empurra para a miséria, você tem uma sociedade que não te incentiva a mudar de vida. Ela põe a arma na tua mão e fala, vai pro crime. Então é muito difícil você não cometer crime. Então pense da seguinte maneira. Para se discutir maioridade penal, primeiro a gente tem que discutir a pena severa para quem põe arma na mão de criança, para quem viola o estatuto da criança e do adolescente. Em primeiro lugar, a gente combate a causa e depois o efeito. Não adianta. Você num barraco passando fome, você vai pro crime. Tem jeito. Eu, quando estava na periferia, quando estava passando fome antes da música, eu fui pro crime também. Entendeu? Quando eu tive uma oportunidade que nem foi o sistema que me deu, foi uma sorte da vida, eu mudei de vida. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha algo para me agarrar. Então, o moleque da periferia é assim, mano. Ele é feito de emoções. Entendeu? Ele tá ali. Se você incentivar, se você mostrar para ele uma perspectiva, ele vai seguir um caminho. Se você trilhar, colocar para ele um monte de obstáculo e colocar um caminho o mais fácil, sendo o caminho da criminalidade, ele vai seguir. Não adianta. Hoje você só tem incentivo para criminalidade na periferia. Aí, pessoal, O Leonardo aqui, ele estava com vergonha aqui de fazer uma pergunta, vou fazer não, demorou, por ele aqui. Pai. E na sequência eu queria que você fizesse uns comentários finais, porque a quadra vai ser usada para outro evento, mas a gente continua a conversa aqui. Não, demorou. Beleza? Então, ele queria saber o que você acha do hip hop na TV, nos meios de comunicação de massa. Qual a sua opinião? E na sequência você fazer os comentários finais. Então, obviamente os veículos de comunicação de grande massa... É interessante para nós, a partir do momento que seja cumprido o que está ali no estatuto quando foi cedida a concessão. Entretenimento, cultura e educação. Hoje eu não vejo nenhum canal de televisão fazendo isso. Então como eu, Eduardo, eu acho que não fica bem para mim estar dentro de um canal, racista, de um canal que legitima o genocídio, de um canal preconceituoso. Entendeu? Que vende o nosso povo como criminoso do Estado, que vende o nosso povo como o inimigo a ser abatido. Então, essa é a minha visão. Só que também respeito as pessoas que vão na televisão. Eu tenho milhares de motivos para não ir, as pessoas têm motivos para ir. É liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Eu prefiro não ir justamente por isso, porque eu não vejo uma televisão que realmente esteja preocupada com a educação do povo, o entretenimento do povo e a cultura. Eu vejo uma televisão preocupada, na verdade, em roubar esse povo, alienar esse povo para continuar mantendo esse povo como massa de manobra. Então não é interessante para o Eduardo estar lá. Eduardo, você falou de alienação, me lembrei de uma coisa. Nas Fundação Casa, agora, tá cheio de trabalho dos moleques sobre a Copa do Mundo, e Copa do Mundo, eles estão incentivados a chegar no dia e ver a Copa do Mundo, entendeu? Entendi. Você vê qual que é a ideia, né? Beleza, Eduardo. Beleza. Só passar um informe aí pro pessoal, relacionado à Copa ainda e tal, amanhã vai rolar um ato na Praça da Independência, em Santos, a partir das 17 horas. Aqui na Baixada, a gente, né, o pessoal que está na militância há um tempo sabe um pouco do contexto, né, a gente na busca de se organizar aí, né, Mano Chaba aí das antigas. Né, e aí, assim, está sendo chamado um ato, né, acho que é importante a gente colar e enxergar como um processo também de construção, de mobilização aqui na Baixada, né? Não é algo pronto que, né, o contexto de São Paulo é diferente daqui e tal, a gente está num processo de construção, né? Mas para a gente também trazer as demandas de saúde e educação aqui na Baixada, né, de denúncia da morte da classe trabalhadora, né, da classe oprimida. Então amanhã, às 17 horas, a gente vai começar ali na Praça da Independência, um ato, né, se não tiver direitos, não vai ter Copa. É isso aí. Aí, Edu, fala uma mensagem final aí pra galera aí, ó. Primeiro, assim, queria agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes hoje aqui. E, mano, só tenho a agradecer porque realmente nós fizemos um ato diferenciado. Numa noite de sábado, normalmente, que as pessoas estão ali na frente da televisão, nós discutimos vários assuntos relevantes para uma mudança real. Uma mudança política, social, uma mudança de consciência. Então, na verdade, mano, o que nós fizemos aqui foi exercitar o apelo à consciência. Tudo depende de nós, tudo depende de você. Se quiser mudança, não tem sistema que segura. Se quiser mudança, não tem política que segura, não tem polícia que segura. Entendeu? Depende de nós a mudança. E rap é isso, mano. Rap é isso, é querer mudança, é a revolução a todo momento. E o que nós fizemos hoje aqui foi um pouco disso e eu estou muito feliz. É mais uma noite que eu vou carregar no coração. É mais uma noite que mostra que eu estou no caminho correto, que eu acertei quando eu segui o conselho de um parceiro que falou, mano, escreve um livro. Eu acertei quando eu optei cantar esse estilo de música, porque do outro lado eu sei que tem um povo que merece. Muito obrigado a todos vocês. Aí, pessoal, agradecer aqui o Eduardo aqui, ó, que tá na nossa quebrada aí. Vou arrumar. Arruma. Não. É, vai ter mais uma apresentaçãozinha final aí do cabeça aí, ó, Eduardo. Também prestigiar o mano da moto ali, ó. Tá? Valeu aí, pessoal. Muito obrigado. Hã? Opa, peraí.